Muita gente deve estar pensando que é o fim do mundo. Verdade. Você acha que é? Acho. Como pode dizer isso? Não era o que queria ouvir. Não pode fingir que é como antes? E me dar algum conforto? As pessoas se dividem em dois grupos. E quando elas dão sorte, o grupo 1 vê como mais do que sorte, do que coincidência. Vê isso como um sinal. A prova de que há alguém lá em cima tomando conta delas. O grupo 2 vê a coisa como pura sorte. Um golpe feliz do acaso. O que eu sei é que as pessoas do grupo 2 veem essas 14 luzes de um modo desconfiado. Para elas, a situação é equilibrada. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas no fundo, sentem que aconteça o que acontecer, estão sozinhas. E isso as apavora. É, elas são assim. Mas há muita gente no grupo 1. Quando vêm as 14 luzes, estão vendo um milagre. No fundo, elas sentem que, aconteça o que acontecer, haverá sempre alguém para ajudá-las. E isso as enche de esperança. O que você tem que perguntar a si mesmo é que tipo de pessoa você é. É do tipo que vê sinais, milagres? Ou você acredita que as pessoas só têm sorte? Ou veja a coisa assim. É possível que não haja coincidências? Sim, sim, yes! Mais um Meloncast, Meloncast especial, Arquivo M, Eu Quero Acreditar! Sim, estamos aqui nesse episódio de hoje para discutir uns grandes mistérios da humanidade, né? Afinal, estamos sozinhos na vastidão deste universo, né? Como diria Arthur C. Clarke, no início de 2001, Uma Odisseia no Espaço, existem duas possibilidades: ou estamos sozinhos no universo ou não estamos. As duas possibilidades são igualmente assustadoras. E para isso estamos com ele, que foi uma das crianças mais atormentadas, traumatizadas, esmagadas, espancadas por esse medo do desconhecido. Sérgio SLS Vedder vai ter que, pelas próximas horas, defenestrar todos, enfrentar esse trauma. Mas que misto de fascínio, né? Pelo menos eu e você. Deles, desde os alienígenas. Olá, pessoas, e julho de 2023 entrou para a história da humanidade deste planeta, porque nós não estamos sozinhos, embora o mundo tenha cagado e andado para essa notícia ao vivo, cara. Mesmo a quarta-feira o pessoal soltou isso e o pessoal cagou e andou pra essa notícia. Mas depois de eu falar tanto desse assunto, cara, aliás, eu queria cobrar as pessoas, né? As pessoas, né? Já que vocês gostam de interagir comigo no Instagram, podem interagir com o podcast também, né, cara? Ajuda a gente, né, cara? Não só no meu perfil, foda-se o meu perfil. Ajuda o perfil lá do SpeakMel, vamos crescer, né? Então, já que eu fiquei postando, falando muito do assunto, estou aqui, né? Finalmente, né? É difícil fazer esse programa porque é um tema muito dinâmico. Meu, toda semana tem alguma coisa, meu. Todo dia tem alguma coisa, toda semana. Meu, o Peru tá sendo atacado. A Amazônia do Peru. Sabe? Isso aí eu fiquei intrigado, né? Tem um monte de índio sendo atacado lá. Estão dizendo que tem um predador lá, cara, sabe? Tipo. tá acontecendo. Tem um monte de coisa acontecendo. Um predador com boca de caçapa. Isso, bem isso, cara. Eu gostei do índio cinéfilo, Flávio, no vídeo. O índio cinéfilo me quebrou demais. Né? Não, porque ele parece com aquela roupa verde do Duende Verde, do Homem-Aranha. Eu falei, como você dá um exemplo desse? Ai, meu Deus. É isso, cara. A gente vai tentar resumir. A gente quer tentar explicar por que desse assunto tá em voga, assim, cara. Por que surgiu, assim, com tanta força. Acho que 2023, acho que é o principal ano, assim. Estamos no início de ano fervoroso aí, tá pegando fogo esse assunto, desde com o abatimento dos UAPs, né, o fenômeno aéreo não identificado lá no, no Uruguai, no Alasca, no Canadá, né? Foi em janeiro, né? Janeiro, fevereiro? Janeiro, fevereiro, fogo. Janeiro, fevereiro, é. E agora teve o David Grush, né, cara? O whistleblower, né, cara? Um denunciante do governo. Tá pegando fogo. Tivemos tudo cortina de fumaça. Então, estamos também com ele, né? Que fará um contraponto necessário, importante sim. Porque se temos duas pessoas que querem muito acreditar, também temos ele, que com todo o seu ceticismo faz questão de não acreditar tanto assim. Flávio Sacani. Flávio Sacani, boa. Careca Foguetes. Gostei. Careca Foguetes. Em vez de ser gordão, Foguetes. Careca de óculos igual. Careca Foguetes. Só não tenho... Não dou aula na Unicamp, nem... Bom, gente, estamos aqui, né? Devo dizer para vocês que... Eu tenho aqui na minha parede um pôster com um disco voador e uma frase escrita embaixo, assim. Eu quero acreditar, 3 pontinhos... Mas tá difícil. Tá difícil, né? Eu pensei que você ia fazer que nem esse pessoal tava na internet aí, você viu, Flávio? Antes eu acreditava nos aliens, até o governo dizer que eles existem. Ah lá. Cara, eu já acreditei por muito tempo, assim, eu tive muito medo, assim. Ainda hoje eu vejo que esses videozinhos de câmera de segurança aí com alienígena andando no meio da rua, eu falei, eita, dá uma arrepia tudo aqui, cara. Eu tive muito medo nos... Eu fui uma das pessoas que ficaram morrendo de medo nos anos 90, assim, de ser abduzido. E enfim. O Flávio era marmanjo, hein, cara? Diferente de eu, que era criança. Não, nossa. Cara, imagine quando passou aquela autópsia do alienígena no Fantástico lá, eu tinha uns 18 anos por aí. Cara. Nossa, eu nem dormia direito. Eu, jovem... De 9 anos, né? Quase um jovem adulto, hein? Ah, vai dormir, que amanhã tem que ir pra escola. Como? Como você ia dormir, cara? Impossível. Dormi nada. Impossível. Pode parecer que a gente tá criticando o Flávio pelo seu ceticismo, mas a verdade é que tanto eu quanto o Sérgio, nós que queremos muito aquele, nós também temos o nosso ceticismo a tudo que sai sobre esse assunto. É necessário ter esse ceticismo. Eu gosto de me comparar, não querendo pagar de intelectualoide nem nada, mas... Tem aquele livro As Viagens de Gulliver, né? E nesse livro tem o povo de Lilliput. E eles são todos estrábicos, né? Vesgos. Mas a metáfora por trás disso é muito bacana, que sim, que eles têm que ter um olho na fé e o outro no ceticismo, assim, pra se manter de pé e racional. Sabe? A gente encara assim também com o nosso ceticismo, sim, né? É necessário. Somente um assunto tão, sei lá, sobrenatural como esse, né? Já acreditei muito em tudo, assim, tudo. Não, disco voador existe, alienígena. Eu era muito... Mas hoje o que me intriga mais é a parte mais científica mesmo, de um tipo, do espaço, assim. Aqui na Terra, eu não acredito em nada. Mas do espaço, assim, cada coisa que aparece eu fico intrigado, assim, pra caramba, assim, caramba. O que será que é isso? Será que agora vai? Será que eu fico ali? Me intriga ainda. Então, entre as duas possibilidades do Arthur C. Clarke, a que mais se assusta é nós não estarmos sozinhos. Não, aqui na Terra você acredita que não, mas no espaço aí por aí, sei lá, podem ter civilizações ou seres inteligentes. É, cara, assim, eu não sei o que assusta mais. Se a gente não estar sozinhos... Ou a gente, eu vi essa semana aí, por causa do podcast, eu pesquisei algumas coisas, vi algumas coisas e fiquei intrigado com com o paradoxo de Fermi, né, que eles falam. Sim, muito famoso. Que, tipo, existe a possibilidade da gente ser a primeira civilização desenvolvida. Das outras civilizações ter vida em outros lugares, mas elas ainda não estão no nosso nível. Tipo, porque existe a possibilidade de alguma civilização ter se desenvolvido, e aí tem toda aquela questão se ela vai vir para cá, se não vai vir, quando vai vir, por que vem, então, um monte de fatores, mas existe a possibilidade de que ainda nenhuma evoluiu ainda, que a gente pode ser a primeira, porque alguma vai ter que ser a primeira, né? Sim. O que é triste, né? Porque se você olha, se você fizer um paralelo com o que a gente faz mesmo, né? Em evolução da nossa sociedade, do ser humano aqui, você não tem muito, né, tipo, esperança. Você tem esperança, ó, tecnologicamente, né, de um avanço, né, mas, sabe, no modo de conquista, imagina o ser humano, né, que nem aquela sua piadinha lá, né, Flávio, você tinha visto no comentário, né? Será que tem ET lá fora imaginando a invasão de humano, tá ligado? Imagina tipo o nosso espírito, né, de colonizador, né. Que, aliás, também é outra coisa, né, que o pessoal fala. É tipo, ah, se eles estão vindo aqui há milhares de anos, por que que tá demorando tanto assim, sabe? Tipo, como que é o esquema de pesquisa? Porque meio que a gente se baseia com a nossa visão, né? Ah, sei lá, o pessoal saiu do Velho Mundo, lá da Europa, vem pra cá, pras Américas, colonizou e tal, voou pra outro continente e tal, vamos evoluir, vamos fazer isso e tal. Agora a gente começa a fazer os barcos, navegação e tal, começou a fazer aviação, evoluiu, como se faz a guerra, começou a fazer o plano espacial, a gente começa a sair pra fora. Por que que esse pessoal não tá fazendo isso, né, Flávio, Samuel? Tipo, qual que é a pira deles? Só de olhar a gente aqui. Tem muitas, sabe, coisas que eles meio que deixaram de lado, né? Você tá ligado do sinal UOL? Sim, já ouviu isso, Luiz. Eu tava vendo hoje o cara falando assim que uma coisa que intriga é que, tipo, ah, beleza, em 77 teve o sinal UOL que foi captado, um sinal de rádio que existe a possibilidade de ter sido de uma civilização tal. Aí é. Só que tem uma coisa, 3 anos antes a gente mandou um sinal. E aí, tipo, existe a possibilidade da gente ter mandado o sinal três anos depois eles terem respondido, só que depois a gente não mandou mais. Imagina pros caras lá do outro lado, pô, chegou um sinalzinho aqui, beleza, vou mandar de volta um sinal pros caras. E os caras não respondem de volta? Ué, sim. Acho que não deu ruim, acho que não funcionou, entendeu? Acho que foi um engano. Esse sinal, ou pelo que eu vi um vídeo daquele rapaz, ele é famoso no YouTube, chama Pedro Loz, acho que é Ciência Todo Dia, né? É legal, eu gosto do canal dele. É, aí ele explicou essa sinal, é uma faixa, uma camada do universo onde é mais refinada, né? Não tem interferência de poeira ou de micro-organismos, né? É a frequência do hidrogênio, né? É fácil de entender, mas é difícil explicar pra gente que é leigo, né? Mas é interessante assim, cara. Por que não nos mostra onde foi quando saiu do bar? Eu estava parado bem aqui quando a horrível criatura saiu dos arbustos. Pelo amor de Deus, me ajudem! Eu estou aqui há 4 dias e a tartaruga roubou a minha dentadura. Lá está ela! Volte aqui, sua! Vai mais devagar e eu te pego! Esta é a pior missão que já tivemos. Pior do que aquela que fomos atacados pelos vírus comedores de gente? Sua! Ai! Ela me mordeu com meus próprios dentes! Não, esta é muito irritante. Pra mim chega, Mulder. Vamos embora. Tá certo. Mas em alguma parte aí fora alguém está nos observando. Tem forças alienígenas agindo de um modo que não conseguimos perceber. Estaremos sozinhos no universo? Impossível considerando as maravilhas que existem ao redor de nós. Feiticeiros voodoo do Haiti, numerólogos tibetanos do Apalátia, os mistérios insolúveis de mistérios insolúveis. A verdade está lá fora. Então vamos para a nossa timeline de eventos significativos da ufologia no Brasil e no mundo, né? Em 1940 tivemos os Foo Fighters, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados reportaram luzes coloridas em incríveis velocidades sobre os céus da Europa. Vários desses pilotos tentaram perseguir e derrubar essas luzes e eles eram conhecidos como Foo Fighters, né? Que hoje é conhecido como uma banda que eu acho que os dois odeiam ainda mais. Não, não é que eu odeio, tipo, eu gosto do Foo Fighters, o começo do Foo Fighters, mas eu acho o David Grohl chato pra caralho, tá ligado? Ele é meio pau no cu, tá ligado? Mas, sim. Mas esse é um dos primeiros, né, registros, né? Pra falar a verdade, se a gente for falar mesmo, né, certinho assim, meu, tem registro desde 1450, cara. Visão do... Desde que o mundo é mundo. É, desde que o mundo é mundo, desde a época do Egito, Roma. Culturas rupestres, né? Eu tentei separar isso aqui, sabe? Essa é uma das pautas mais difíceis pra fazer aqui em 10 anos de Meloncast. A gente tentou pegar, tipo, o principal, né, Samuel, cara? Acho que é o que... Mas vamos falar do século 20 e 21, mas se você quiser se aprofundar mesmo, você vai ter evidências de 6 mil anos, 5 mil anos de existência humana na Terra. Sim, até aquela teoria, né? O clássico, né, cara? Eram deuses astronautas, né? Erich von Däniken. Isso, né, cara? Então, tipo, tem muita coisa, cara, sabe? Desde o começo. É. Entendeu? E dá até pra fazer aquele paralelo, né? A gente viu aquele vídeo do Ice Crack, né, cara? Meio que dependendo dos acontecimentos que estão rolando assim na Terra, né, cara? Na sociedade, meio que isso vai influenciando, né, cara? Da Segunda Guerra, né? Final ali dos anos 80, né? Tipo, quando estreou Star Wars. Sim. Sabe? O pessoal via. O ano de 77 é muito emblemático, né? Com o lançamento de Star Wars e contatos imediatos, né? Vamos falar mais pro final do episódio, né? Mas para variar. É o ano que eu cheguei. O ano que o. O ano que o Flávio chegou, né, cara? Nasceu. O ano que o Flávio fez contato, né? Mas para variar, a Segunda Guerra Mundial, né? O final, a duração, o acontecimento da Guerra Mundial influenciou completamente o restante da história da humanidade e para variar até os incidentes ufológicos, né? Porque. 45 tem o final da guerra. Sim, esse dos Foo Fighters é bom lembrar, eu não coloquei aí na pauta, mas lembrando aqui, os primeiros Foo Fighters eram o pessoal aliado, né? Depois, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, o pessoal dos Estados Unidos, né, os aliados, foram checar os registros dos alemães e os alemães também viam... Mesma coisa, né? As mesmas luzes, a mesma coisa, e tipo, um achava que era o outro, tá ligado? Ah, não, era a Alemanha que tinha tecnologia foda, não, era os Estados Unidos que tinha tecnologia boa. No final, não, era um bando de OVNI voando. É. Mas isso é bom falar pro senhor Sérgio Sacani, porque eles tiveram um debate essa semana, mas acho que duas ou três semanas tiveram outro. Também com o Edson Boaventura e o Sacani, e ele ficou lá, porque no céu, o céu é muito vasto, então se há fenômenos aéreos, podem ser N coisas, podem ser, tipo, emissões de luzes de outros planetas, podem ser gases, pode ser um monte de coisa, realmente não dá pra discordar, né? Nesse ponto não dá pra discordar. Os caras veem as mesmas coisas, é que intriga, né? Sim, e não tem explicação, né, cara? E é aquela coisa, tipo, velocidade, sabe? Velocidade, trajetória, tem coisa que, meu, a gente não tem tecnologia. Tanto que é o que o David Grace tá falando, o pessoal tá vazando as coisas aí agora, é isso. O cara pegou e falou, não, a gente não tem tecnologia pra isso. Não tem, sabe? É simplesmente impossível. Mas falando de um incidente Roswell, né? Em 45 tem o final da guerra, tem um ataque de Pearl Harbor, tem uma tentativa de vingança dos Estados Unidos, tenta bomba de Tóquio, né? Mas recentemente tivemos Oppenheimer, que mostra a criação da bomba atômica, e essa... Puxando agora para o assunto do nosso episódio, é a única coisa que traz preocupação a esses seres, né? A energia nuclear, a explosão nuclear. E principalmente as duas de Hiroshima e Nagasaki foi. Porque eu tenho um outro relato envolvendo também a Segunda Guerra Mundial, que é do Almirante Byrd, cara. Por volta de por aí também, 46, 47, que ele vai fazer uma expedição na Antártida. Ele mais três caças. Aerocaças, aqueles porta-aviões, né? Eles vão pra Antártida caçar o Hitler. Essa é a teoria da conspiração, de que o Hitler teria fugido da Europa de submarino, abastecido na Argentina e fugido pra Antártida. Olha aí. Aí os militares americanos fizeram uma operação militar na Antártida. E o mais intrigante de tudo, não o mais intrigante, mas como é que você vai pra um lugar, eles, na teoria, diz que eles tomaram um pau de naves... naves, discos voadores mesmo, com armas laser e tal. Como é que você vai pra um lugar que só tem gelo e pinguim e volta sem helicópteros, sem aviões, sem um aeroporto avião? Como é que você perde? Como é que militares treinados perdem um negócio desse? E aí também tem um relato de que esse Almirante Byrd entrou em contato com uma civilização da Antártida, alienígenas... Ixi Maria, juntou um monte de... Juntou muita teoria, né? Isso aí essas coisas que meio que derrubam, assim, cara. É. Mas eu não sei se esse é o mesmo de 47, o incidente de 47 tem um piloto americano que é um dos primeiros, né, que cunhou o termo disco voador, né, cara, que é o Flying Saucer, que é mais como uma xícara, né? Um pires, né? Um pires voador. Pires voador, né? Ele também viu algumas luzes, né? Foi em 47. Você falou aí do Oppenheimer, né, cara? Claro que isso aí não tá no filme, mas as pessoas falam, né, cara? Depois que teve a explosão da bomba e teve vários relatos, né, cara, de luzes em várias bases americanas e da União Soviética, dizem, né, nessas últimas décadas aí, teve vários incidentes, vários momentos, tipo, que mísseis foram armados e desarmados por nada dos Sim. dois lados, hein, Estados Unidos e União Soviética. Parece que, tipo, meio que assim, eu tenho a teoria assim que eles olham a gente assim, é tipo uma criança com uma Glock na mão, sabe? Um bebê com 3-8 assim na mão, sabe? Só fica de ouro assim, cara, porque eles são meio bestas, assim, são meio inocentes, sabe? Só fica meio de olho, né? Mas ainda ali nesse período ali de Segunda Guerra Mundial, né? O Samuel já ia falar da Batalha de Los Angeles, né? É bom lembrar que isso aí foi meses depois de Pearl Harbor, como disse o Samuel, né, cara? Teve luzes em Los Angeles. Isso aí não deu pra esconder, sabe? Essa Todo aí, mundo viu. Essa história eu achei intrigante. Não conhecia essa história, não. A Batalha de Los Angeles. Essa história é clássica e depois virou um filme bosta dos anos 2010, cara, tentando pegar a vibe dessa história. Não deu certo, né, cara? Fizeram Call of Duty. Radares americanos detectaram objetos não identificados na manhã de fevereiro de 42, por várias horas, né? Baterias antiaéreas atiraram contra o céu. E o jornal Los Angeles Times reportou que o céu de Los Angeles parecia um vulcão em erupção, cara. Pena que não tinha como se registrar isso, né, cara? Eles, tipo, tinham um ponto no céu que eles viram alguma coisa e estavam bombardeando só aquele ponto ali, né? Lançando mísseis, tudo no mesmo lugar ali. Tem dois momentos nos Estados Unidos que não dá pra segurar, cara. É a Batalha de Los Angeles e depois, acho que é 52 em Washington. Não dá, cara, sabe? Tipo, não dá. Todo mundo viu, tá ligado? Mas é aquela coisa, todo mundo viu e até hoje ficou por isso, tá ligado? É aquela coisa que a gente fala, eu quero ver ao vivo em Nova York, tá ligado? Pela televisão passando. Aconteceu, minha gente. Lá. Aconteceu, tipo, todo mundo 11 de setembro, tem que ser tipo 11 de setembro. Sim, tem que ser 11 de setembro. Você quer ver um ataque alienígena sendo transmitido ao vivo pela CNN, pela Globo, pela... Acho que é só assim pra chocar as pessoas. É, só assim. Essa Batalha de Los Angeles, sabe o que me lembrou quando eu tava vendo? Me lembrou a trilogia nova de Star Wars lá, do Luke Skywalker fazendo uma projeção dele lá. Nossa. Foi exatamente a mesma coisa. Aí nos anos 50 a gente tem o que pode ser chamado de Era de Ouro, né? Tipo, já existiam máquinas fotográficas, né? E tem a primeira imagem de um UFO, né? Em maio de 50, um fazendeiro perto de Mankinville, Oregon, tirou uma foto que é uma das fotos mais emblemáticas, né? E é o mesmo UFO foi visto por um cara numa localidade diferente, né? O técnico do time de beisebol de Great Falls, Montana, tirou foto do objeto que voava na cidade. O filme foi analisado pelas forças aéreas americanas e por vários investigadores independentes. Então é uma imagem emblemática, né? E a gente não pode esquecer do clássico, né, cara? Que eu acho que é o principal incidente da história, que é o incidente de Roswell, né, Samuel? Sim, sim. E é o que... é o que botou fogo na discussão. É, cara, porque é aquela coisa, o cara, né, era um oficial do exército, ele chegou e falou, ele soltou o release pra imprensa e falou, nós pegamos um disco voador aqui, sabe, não foi qualquer coisa, tá ligado, imagina o Mourão aqui do governo, tá ligado, chegar e falar, tá ligado, não, ó, a gente pegou um disco voador em Brasília, aqui, aí chega no outro dia, não, mas veja bem, não é isso, é um balão. Fica por isso aí mesmo. O que eu gosto dessa história do Roswell é a história de que ligaram pra funerária. Mas você tem caixões infantis aí? Nossa, mas é quantos verdade. Quantos você tem? Eu vou precisar de mais. Caraca. Ai, caramba. E até hoje, né, cara? Essa talvez seja a maior lenda. Mas se sabe, tipo, imagino que tem muita teoria, mas tipo, foi um acidente, o cara se acidentou, os alienígenas se acidentaram. É o clássico, né? Foi o que abatido aconteceu? Pelos militares americanos. A nave caiu, né? Acho que tem isso, meu. Tipo, o pessoal fala, caramba, mas eles são tão evoluídos tecnologicamente e tal, por que que cai? Às vezes cai, ué. Entendeu? Você não pode evitar isso. Entendeu? Aviões caem, né? Nave cai também, mano. Então, provavelmente caiu lá no deserto, né? O pessoal pegou. Depois dos anos, né, cara? Teve a lenda. Nunca falaram de material biológico, não. Sim, já falaram, sim. Já falaram. Desde a época, cara. Desde a época que caiu, já falaram do material, material biológico. Não humano pode ser qualquer coisa, né? Você pegar a célula do cachorro, é um material biológico não humano. Ó, Flávio aí, literal, cara. O Flávio tinha que estar na audiência no mês passado, ó, Júlio. Cara, mandar essa ao vivo pro David Grish. Ah, está, e aí, né? Não é, né? Mas essa é uma das maiores lendas, né? Praticamente... ela afundou todo esse estudo que a gente tem, sabe, cara? Tipo, a cidade prospera até hoje, cara. Você vai lá, tem passeio turístico disso, né? Tem a lenda da Área 51, né? Eu acredito, cara, porque... eu acho que foi aqueles errinhos de relações públicas do governo americano, sabe? A gente errou aqui, né? Mas fica por isso mesmo, né? Fica quieto aí, sabe? Entendeu? Depois, rosa virou o símbolo, assim, né? Mas o Samuel tava falando da historinha do fazendeiro lá que viu o negócio, que depois tiraram a foto, a primeira foto lá. A cidadezinha lá dele também, eu vi que tem um festival lá, tem um dia do ano lá que rola tipo um festival, vai todo mundo vestido de alienígena lá, vai tipo um Lollapalooza de Alien lá. Sabe quem tá fazendo isso agora aqui? É Varginha, em Minas Gerais, tá começando a aproveitar isso aí. Eu vi que tipo eles tentaram fazer uma biblioteca em formato de disco voador, aí o dinheiro, sei lá, acho que acabou o dinheiro. Aí é Brasil, nossa, né? É Brasil, né? Brasil. Aí é Brasil, né? Que tem que desviar em algum lugar. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Samuel? Samuel caiu. Ele caiu? Caiu, Samuel? Caiu. Alô? Acho que tem caído, hein? Não é, mas ele tá aqui online. Tá online. Ué. Deu. Agora tá no mudo. Não, tá não. Mas mesmo se não tivesse no mudo, ele ia responder aqui. Ué, que doideira. É a CIA, é o FBI. Alguém tirou ele, hein, cara? Alguém tirou ele, cara. É a NASA. Vixe, Maria. Alguém silenciou ele, o David Grush. Eu acho engraçado esse... Aí tentando aí, uma hora volta, uma hora de volta. Eu vi esses... Eu acho que foi num desses podcasts aí, não sei se foi esse do Inteligência Limitada, onde foi que eu ouvi. Alguém explicando de como tem essa... Eu acho que foi nesse mesmo do Sacani com o Boaventura. Eles falando de como essas instituições dos Estados Unidos, elas meio que se odeiam, ficam competindo uma com as outras, né? Sim. FBI, NASA, CIA... elas não... Alô? Aê! Aí, ó. O FBI passou... Aí, ó. Cuidado. Foi só falar mal delas que elas te liberaram. Ixi, mano. Eu não tenho dinheiro pra advogado, não, viu, cara? O cara chegar pra mim, cara, você conhece Samuel Nani, cara? Falando de ET, não sei. Tem uma luz estranha na janela aqui, né? Por volta aí. Então, pode continuar, Flávio. Pode continuar. Não, eu tava comentando disso, né? De que. Comentaram que essas instituições, tipo NASA, FBI, CIA, Força Aérea, Marinha, eles meio que não se entendem um com o outro, né? Na Sim. real, é o clássico, né? Você divide a informação, né? Eu não consigo falar, cara, eu sou péssimo. Compartimentabilização. Essa palavra tá no. Isso! Capitão América, Soldado Invernal. Muito obrigado, Samuel, muito cara. Muito difícil, eu não consigo falar a informação. Mas você falou, eu não consigo falar, cara. Esse lance é você dividir a informação, né, Flávio? Por isso que eles escondem tão bem. Sabe? E por isso que a grande parte do mundo, e principalmente dos americanos, não acreditam. Porque o governo deles não seria capaz de esconder um segredo desse tamanho. Então, eu já penso nessa linha, assim. Eu acho que exatamente por essa competição, assim que um tivesse uma informação, ia querer passar por cima do outro. Falando, olha aqui, ó, eu descobri que tem uma nave espacial aqui que caiu, não sei o quê. Mas é que tá, agora está acontecendo, Flávio. Sim. Flávio, você assistiu o documentário Unacknowledged, do Prime Video? Não. Então assista mesmo depois do episódio, que vale a pena. Assim, o que fica claro nesse documentário, que na tradução ficou como Mistério Obscuro, né? É que quem cuida disso nos Estados Unidos, o órgão, é a CIA. Tanto que tem o Steven Greer, depois que eu assisti esse documentário, eu fui procurar algum podcast, alguma coisa dele no YouTube, e ele tá naquele podcast daquele Logan Paul, sabe? Só que é horrível. Porque eles não deixam ele falar nada, assim, mas ele jura que o script do Independence Day esse saiu é o cara do escritório da CIA. Esse é o cara da meditação, Alan. Hoje a gente tava conversando, eu e o Flávio. Aí o Flávio chegou nele, Samuel. Falei, você chegou no cara da meditação, mano. Né? Tô vendo o vídeo mó sério, o cara explicando e falando mó sério. Ele vai entrevistar o cara, entrevista ele mó sério. Ele fala de meditação. É. Começa a fazer meditar lá. Eu falei, meu Deus do céu. É bom o Samuel falar, cara. Esse é o Close Encounters of Fifth Kind, que seria o contato imediato de quinto grau. Ele criou o quinto grau, que seria a meditação coletiva. Nossa. E também tem um documentário só sobre isso. É outro diretor, que não é o mesmo do Anacnology. Mas é muito bom também, cara. Né? Mas eu vi que você não gostou, então acho que vale. Esse, o Anacnology, eu recomendo que você assista. Mas eu falei assim, o Flávio. O Flávio tem esse preconceito, no final ele vai começar a fazer meditação, cara. Fica vendo, ele vai comprar esse papo, cara. Cara, eu só não comprei esse papo porque eu não vou pagar o curso do Dr. Greener, não. O aplicativo dele lá, não, cara. Aí não, é foda. Aí é foda, né, cara? Eu tentei ver no torrent, mas não achei, cara. Não posso chegar na boa vontade. Eu quero meditar com vocês aí, de graça, não. Tem que pagar. De graça nada, né, cara? De graça. Bom americano, né? Eu comentei que o Sérgio me lembrou aquele cara de Goiás. Como era o nome daquele cara, Sérgio? Que tava comprando uns terrenos lá e queria construir uma vila com umas casas com formato de escoador. Ah, é o do ET Bilu, não é? Não é o do ET Bilu? Não, é um cara, um picareta aí que queria... Não, aquele João de Deus lá, foi preso? Não, não, mas ele era tipo um João de Deus, ele queria construir um aeroporto pra... Sempre assim. Pra disco voador lá em Goiás, eu não lembro o nome do cara, mano. Né, cara? É o cara que diz que tinha um chip na cabeça, que ele foi abduzido. Ah, eu lembro disso. Um chip na cabeça dele. Lembra disso? Uhum. É um picareta que eu tava comprando uns terrenos e deu uns golpes no povo aí e começou a dar ruim a história dele. O Samuel lembrou bem, ele falou da CIA, cara, porque a gente chega em outra parte aqui da timeline, que é a criação do projeto Blue Book. Né, já foi ali em 1952, meio que é um comitê da CIA, né, foi criado ali pra ficar derrubando, né, cara, tirar essa mística, né, cara, investigar, literalmente calar a boca, né, de quem tava vendo essas luzes, né, indo atrás disso. Ele é um projeto famoso, né, cara, porque ele já foi já apareceu em outras mídias, né, cara? Literalmente o tal do Homens de Preto. Né? E o senhor Flávio, acho que ele não vai lembrar disso, né? Porque eu acho que ele não leu o livro. Eu acabei comprando o livro depois que eu virei fã de Twin Peaks, né? No livro do Twin Peaks, senhor Flávio. Eu não tenho o livro do Twin Peaks. Hã? Eu não tenho. Não consegui comprar esse livro. É que você não conseguiu pegar, né? Que é tipo um dossiê, né? Sim, sim. No dossiê, cara... É um sonho esse livro. O projeto Blue Book foi na cidade lá, né, cara? Porque, dando spoilers aqui de Twin Peaks, são seres interdimensionais, verdade. Né? Então, né, cara, eu pirei quando eu li isso aí no livro, Flávio. O Coronel Briggs lá, o Higgs, não era? Sim, cara, tem tudo isso, nossa, né, cara? Nossa, é verdade. E o projeto Blue Book, ele durou aí, meu, até... meados dos anos 90, aí, ou até um pouco mais. E hoje em dia tem até uma série, cara. Do History. Do History, tem uma série lá, né? De ficção mesmo, né? Documentário não. Sobre o projeto pro book. Literalmente os Homens de Preto, sabe, cara? Tipo, é o pessoal que vem visitar a mãe das meninas aqui em Varginha. Botaram medo nas coitadas. Não, mas o Blue Book não era, não foi o cara que, tipo, que chamou uns cientistas pra analisar as coisas que tinha. É por cima é isso, né, Flávio? Por cima é isso, por baixo é a CIA te ameaçando, ó. Tu cala sua boca, senão a gente vai te passar aqui. Entendeu? É isso. E literalmente foram em Twin Peaks. Em 75 temos o que para o Sérgio foi o maior impacto. A abdução de Travis Walton, né? 5 de novembro, de Arizona, nos Estados Unidos, o lenhador Travis Walton, junto com o Henry Thomas, né, do ET. Olha aí, olha a conexão. Desapareceu por 5 dias, resultando uma investigação policial de seus colegas de trabalho. Quando ressurgiu, Walton foi questionado pelo seu desaparecimento, né, no qual ele disse que foi levado a bordo de uma nave espacial. O cara é um dos casos mais bem documentados da história, né, da ufologia, ou da abdução, né? que rendeu o filme de 93, né? Que eu nunca assisti no SBT, mas parece que é um clássico do cinema em casa, né? Cara, o Sérgio fala tanto desse filme, até hoje eu não ouvi, cara. Preciso ver. Eu revi, ele é mais um dramão, sabe? Ele é mais um drama. Você falou que ele é tenso nos 20, ele não, é tenso nos, sim, mas... os 20 minutos finais é tenso pra caralho, tá ligado? Porque o filme é isso, cara. É tipo, ah, eles estão trabalhando, eles são lenhadores lá na cidade e tal, né? Estão voltando do trabalho, chega a nave, acaba pegando o Travis, né? Aquela coisa meio tensa e tal. Só que daí o pessoal sai correndo, né? Puta que pariu, né? A gente vai ficar aqui, não sei o quê. Eles voltam pra cidade. Tá, cadê o Travis? Ó, chegou uma luz aí e pegou ele. Como assim chegou uma luz aí e pegou ele? Que porra é essa, cara? Aí vem polícia e tal, cara. É aquela investigação, né? Cara, o que aconteceu? Vocês mataram ele? Não, né? Assim, cara. Vocês estão com vergonha de falar? O que tá acontecendo? Aí 5 dias depois... Tá, quase pro final do filme, aparece o Travis. Ele volta, né? Ele volta. Aí o cara vem todo, né, traumatizado e tal. E uma das viagens dele lá, ele tá passando mal, você tem um flashback do que aconteceu e é muito bem feito. Sabe? Cara, os efeitos especiais, meu, quem fez aquilo tá de parabéns, cara, porque é assustador. São os ETs mais assustadores que eu já vi. O Sérgio tem mais que o ET. Eu assisti já tinha mais de 25 anos, né? 2016 no Paramount, cara. E eu nem tinha ouvido falar desse filme, cara. Eu fui tomar conhecimento desse filme no especial que o Sérgio fez em 2016 mesmo, do Independence Day, né? Eu li sobre esse filme e dei a sorte de 1 ou 2 dias depois passar no Paramount, cara. E é assustador até hoje, cara. Essa sequência final é muito assustadora. Os aliens são assustadores, né? Muito bem feito, né, cara? Verme, né, mesmo, né? Ele tem uma aparência meio velha, assim, os olhos pequenos, assim, a nave é assustadora. Você foi abduzido e você tá passando por uma experiência lá, né? É uma nave decrépita, né, cara? Ela não é super tecnológica, limpa, ela é suja. Ele vê um pedaço de outro cara lá dentro, né? De outro humano. Que, tipo, é aquela coisa. Sempre as pessoas vão duvidar, entendeu? Tipo, a gente tá gravando hoje aqui, cara. Se eu... O Flávio ou você, Samuel, cara, foi abduzido. Amanhã a gente tá fudido, cara. A gente nunca vai conseguir explicar isso. Mas nunca, cara. A gente vai ser taxado de louco na hora. É, vocês já perceberam que quando é com um caso de abdução ou avistamento, né? Quando é com pessoas isoladas, é sempre vão chamá-la de louca, né? Nunca dá. Sempre, por mais que tenha testemunhos como o Travis tinha, né? Aí o cara é redneck, né, Flávio? Arizona. Redneck. Mas a maioria, né? Tem muitos, a maioria... Eu vi o Sacani contando a história dele lá, uma historinha que ele que deixou ele intrigado até hoje, do também era um redneck, né? Era um tiozão do interior, caminhoneiro lá, que fazia os desenhos, essa história dos desenhos lá, que ele, tipo, que os caras falavam, a gente vai passar aqui tal dia, e aí ele passava lá, os caras encontravam ele tal dia, e aí fez os desenhos, e aí mandou parar, tipo... Uma linha meio parecida com a do Travis, né? Tipo, é um caipirão que... Simples, não tem... Nem discernimento direito do que tá acontecendo com ele, né? É. Ó, a gente tem mais um documentário, né? Que saiu, foi em 2022. É o Alien Abduction, Travis Walton. E tem uma participação do próprio aqui no Brasil. Ele vem num podcast, né, Samuel? O Paranormal Experience. Eles falam muito de ufologia, né? E ele deu uma entrevista aqui, cara, ele vem aqui no Brasil. É importante, se você quer conhecer o caso dele, saber que o filme, principalmente o final, é uma coisa, e ele mesmo odeia o filme, porque a abdução que ele relata é totalmente diferente do filme. Assim, eles foram, aí sim, era uma nave tecnológica, eles eram seres altos e brancos, né, pelo que eu me lembro, e eles dialogaram, tiveram um breve diálogo, assim, e devolveram ele de boa. É bem diferente do filme, assim, mas cinematograficamente... Como enquanto filme de terror, o filme tem seu mérito, assim, né? Agora vamos falar, né, cara, a real é... Pra mim, essa é a parada mais assustadora. Eu já falei, cara, a gente não tem controle nenhum dessa situação. Mas nenhum. Não. Cara, não tem como você reagir. Não tem como você pensar. E sabe o que é pior, Flávio, cara? Principalmente você, Flávio, que você já tava nessa vibe, você viu muito documentário sobre a indústria... alimentícia, nossa, né, indústria dos animais e tal, cara. Agora você imagina estar do outro lado, né, Flávio? Exatamente, exatamente isso, porque a gente lida com os animais, tipo, são só animais, eu sou ser humano, eu vou me importar com que o animal, né, é animal, teoricamente, se você é abduzido, o alienígena vê você da mesma maneira. Sim. É só um animal aqui, Mas ele sente dor, ele grita. Fala, e daí que ele grita? Todos os animais gritam quando você espeta ele. E daí? Sabe, tipo... Né? Vai se incomodar. Imagina o alienígena falando pro outro assim, vai se incomodar, vai ficar de mimimi agora. É, cara. E se eles veem isso da gente? Ah, eles fazem isso aí também, então tá de boa, né? É, exatamente. Então, mas assim, eu imagino a situação de abdução é muito semelhante, eu imagino como deve ser você ser sequestrado e torturado, né? É. Você não sabe o que vão fazer com você, você não tem o que fazer, não tem controle nenhum. Deve ser horrível, cara. Deve ser incomunicável, né? Incomunicável, não sabe quando vai acabar, se vai acabar. E quando acabar, ninguém vai acreditar, cara. Ninguém vai acreditar. Isso que é o pior, cara. Ninguém vai acreditar em você. Você vai ser taxado de louco, cara. Sabe, de louco, de drogado. Sei lá, cara, ó o maluco aí, não sei o quê. Sabe, o cara vivendo uma vida... maluca e jogando a companhia alienígena, sabe? E disso que eu tinha mais medo quando eu era adolescente, assim, o que eu mais tinha medo era de ser abduzido. Você tá maluco? Vixe, nossa, eu não conseguia nem imaginar, assim, né? Morria de medo. Porque você vê, tô vendo um disco voador. Assim, são três situações, né? Uma é você ver um objeto. São quatro níveis, né? Você tá vendo um objeto ali voando, nossa, luz e tal. Nossa, que interessante. Outra, você vê um alienígena, você vê um ser andando. Imagina, você tá andando no meio da... Você tá voltando pra casa, assim. Ou se não, que nem um vídeo famoso que você tá, vai na janela e tem um cabeça no ET aparece na janela. Você é louco, cara. Você é maluco. Sinais, né, mano? Sinais. Aquela cena que o maluco tá do outro lado lá, cara. Passa ali. E a outra é essa de você ter um contato, né? De você... ser abduzido de alguma maneira, isso, nossa, é... E vai por mim, cara. Eu tenho quase certeza que não vai ser contatos imediatos de terceiro grau do Spielberg. Não. Sabe, não. Cara, vai ser a parada fogo no céu, cara, infelizmente. Não vai ser musiquinha do John Williams tocando, sabe? Se basear pela gente, né, as maneiras como a nossa história aí, os nossos, quando um povo encontrava outro. Mas é que tá, eu fico nessa dúvida, né, cara? Porra, diferença. Porque se fosse basear nas nossas experiências, a gente já tava fudido, já tinha sido dominado, entendeu? Eu vejo que eles têm muita paciência, né, cara? Eu acho engraçado, assim, são milênios, né? Não são nem séculos. Pode falar. E são evoluídos. É. Tá vendo? E você desdenhando a meditação, Alien, aí. Tá vendo? Isso aí. Alguns pesquisadores sérios buscam respostas para esses enigmas do céu. Um deles é o americano Bud Hopkins, que esta semana esteve no Brasil para participar de um congresso mundial de ufologia. Ele acha que os discos são naves espaciais de outros mundos. Eu acredito que essa constante visita de alienígenas à Terra pode ser causada por um problema físico deles. Talvez eles precisem de células humanas para experiências biológicas. Claro, tudo isso é especulação, mas acho que eles nos estudam como nós estudamos os animais. Cara, eu estou com o meu protocolo Blue Hand em mãos aqui, cara. Eu deveria ter separado a ordem de contato, mas acabei não fazendo. Mas se eu não me engano, tipo, você vê uma luz estranha no céu, é nível 1. Você vê uma nave, é nível 2. Você se comunicar com eles, você ter um diálogo com eles, como o Travis Walton teve, é nível 3. É um contato de terceiro grau, segundo grau. Quarto grau é a abdução, né? O Travis Walton acabou tendo os 4. E o Stephen Greer, que é o quinto aí, que é a meditação coletiva, que não se leva tão a sério, né? O quarto grau é aquele filme ruim da Mila Jovovich, que eu vi essa semana. Mas finalmente eu vou falar minha experiência com esse filme. Puta que pariu, filme ruim pra caralho, meu Deus. Pode ir lá, Samuel. Vamos para a nossa terrinha aqui, né? Vamos para o nosso Brasólia. 1977, Operação Prato. Operação Prato foi uma operação militar, né? Realizada pela FAAB, né? Força Aérea Brasileira, para investigar alegações de objetos voadores não identificados, né? Na região do município de Colares, no Pará, né? Tiveram algumas outras em 78 também, né? Objetos... Foi tipo quase uns 6 meses disso, cara. 6 ou 4 meses disso. O Fantástico, mas a gente era muito criança, né? Não, eu não ainda, tava se, ainda se falava disso, cara. Nos anos 90 ainda se falava. Ó, 1977 teve a Operação Prato, teve o Sinal UOL, Engraçado que quando eu era criança eu tinha certeza de que eu tinha vindo do espaço, sabia? Não, foram os alienígenas me colocaram na barriga da minha mãe. Sabe aquelas viagens que você tem? Fica assistindo muito filme de Hollywood na televisão, você começa a ter uma... O seu pai tentando justificar o carnaval. Aquele, pô... olha aí. E aí, foi em 77, olha aí, a explicação, entendeu? Então, objetos observados pelos militares, né, e receberam alcunha de corpos luminosos, estavam... associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades, né? Noticiados pela imprensa local que alegavam supostos ataques à população. Né? O povo do Pará estava sendo atacado, tal qual os do Peru, né? Essa semana. Não, e está acontecendo de novo, está tendo relato de novo. É. Agora, não é tipo mês passado, ano passado, agora. Essa operação surgiu de um contexto um pouco mais amplo, né? Onde uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada desde a Baixada Maranhense até a divisa com o estado do Pará, na região do rio Gurupi e a cidade paranaense de Viseu. Durante o deslocamento do fenômeno OVNI, houve uma ampla cobertura da imprensa, da rádio e da televisão que divulgaram histórias de encontros traumáticos desses objetos com os habitantes de vilas e povoados, né? Todo tipo de coisa, né? Acontece quando tem essa coisa. Pele queimada... E perdeu nada, hein, Samuel? Você tá falando, teve uma ampla cobertura, mas é bom lembrar que a gente estava no contexto de ditadura militar no Brasil, hein? Ixi, é verdade. É, com certeza acusaram, falando que se tratando do exército, né? Não, é dessa história do prato que tem o militar lá, que depois de 20 anos foi abrir a boca e depois se matou, não foi? Sim, ele deu uma entrevista e se matou depois, cara. Ah, louco. Nossa. Esse aí dá pano pra manga. É que nem o cara, é que você não viu o documentário de Varginha agora, Flávio. Puta que pariu, quase meteu o tiro no diretor lá, no James Fox, cara. eu só vi o trailer, cara, eu achei... Agora, eu acho bom vocês irem embora, é DT, pode ir embora, eu comecei a dar tiro aqui. Nossa, meu amigo, tá vendo? Vocês estão achando que é brincadeira. Não, na verdade é esse aqui, ó, 1986, a Noite Oficial dos UFOs, cara, que ainda nos anos 90 o Fantástico falava muito dessa Noite Oficial, né? Essa é clássica também, cara, outro grande... 19 de maio de 86, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, né? Aliás, é importante falar de Goiás, que Goiás é o berço da ufologia no Brasil, né? Com o general Uchoa, né, cara? Tanto que eu assisti várias coisas dele num canal onde nós vamos falar mais pro final também do espiritismo ufológico, né? Que tá ganhando força na internet, nos MesaCast, também pelo... Paranormal Experience. Pior que eu gosto, cara. O Flávio vai me zoar também, cara. Hoje é dia do Flávio, cara. Eu tô só ouvindo. Essa Noite dos UFOs aí, eu achei legal. Tem um vídeo do cara lá do Aviões e Música. É o Lito Souza, né? É, que ele lê os trechos, né, do que os pilotos falaram na hora, e é interessante, cara, achei bem interessante, porque a gente ouve, assim, a história e não tem coisa gravada, né, você não tem, são poucas coisas que você tem, hoje as coisas mais recentes tem, mas essas coisas antigas você só vê, é tudo muito resumo do resumo, né, e nesse daí tem uns relatos dos pilotos, achei bem interessante. Tem relatos e dizem que tem gravações, hein, cara? Mas isso aí está confidencial. Eu vi umas fotos, ele mostra umas fotos muito ruins, não dá pra ver nada nas fotos. Antes de entrar nisso, cara, eu acho bem mais legal, Flávio. Não sei você, Flávio e Samuel, cara, bem legal os registros antigos do que hoje. Mas hoje tem um monte de câmera de 4K. Tem uma imagem de 4K, a pessoa vai falar, mas é montagem. Tá ligado? Cara, se um maluco chega pra mim com VHS, eu acredito, tá ligado? Não, tem uma coisa difícil de você fazer no VHS e no filme, sabe? Eu acho que quem fala isso tem. A pessoa. Tem um. Uma certa pé na realidade, mas tem uma outra questão também que ninguém nunca pensa. Você já tentou tirar foto da Lua com o celular? Já. Você pode ter o celular mais ferradão que você tem, mais fodão que você tem, cara. Você não consegue tirar foto da Lua. Então você imagina um objeto voando, sei lá quantos mil metros de altitude, e você vai filmar aquilo com um zoom, vai botar um zoom no celular. Vai ficar com a qualidade ruim, do mesmo jeito. Então, né? Então eu vou aproveitar pra contar uma experiência que eu tive com a minha família, mais precisamente com meu pai, né? Porque quando a gente era criança, meu pai e tinha essas coisas no Fantástico de alienígena, de sobrenatural, e ele entrava numa impossible situation, porque ele queria muito ver Mas a gente também tinha muito medo, então ele tinha que trocar de canal. clássico. Parece eu. É, mas aí eu lembro que passou uma matéria de OVNI, tipo, acho que era final de anos 90, início de 2000, cara. O Fantástico de novo veio com essas porra de OVNI UFO. Aí a gente tomou um esporro do meu pai, porque eu tinha um rapaz, um adolescente na matéria, que ele pegou a máquina fotográfica, só que era aquelas de filme de flash, ainda não era máquina digital, nem celular. Ele foi tirar fotos, né? Aí a gente tomou um esporro, né? Tá vendo, moleque? Ele foi tirar foto, ele não fica aí, não saiu correndo de medo, ficar aí de pique em vocês. O cara mandou essa foto. Sobrou pra gente, né, cara? Ai, meu Deus, cara. Mas só pra finalizar a noite dos UFOs, a gente tem que lembrar que foram várias luzes, né, cara? E vários avistamentos de pilotos da Força Aérea Brasileira, né? A Força Aérea Brasileira mandou aqueles F-5, Mirage 2000, e o pessoal falou, cara, era impossível de pegar, eles estavam brincando com a gente, sabe? Voando a Mach 15 é 15 vezes a velocidade do som. Eu achei isso aí meio esquisito, porque como é que o cara sabe que é Mach? Como é que ele sabe, cara? Ele tá vendo pelo radar, né, cara? O negócio muito absurdo a velocidade. Ele tá vendo pelo radar dele, né, Flávio? Cara, tipo, o cara tem equipamento pra medir, sim, né? Mach 15? Sim, cara, ele vai passar milhão. Você vai ver um negócio que é impossível. É impossível o negócio passar na sua frente. Eu acho que ele chutou. Nossa, quantos Mach que foi isso? Ah, acho que foi uns 15, cara. O cara tem que dar uma estimativa, né, cara, pra fazer no relatório. Mas é impressionante isso aí também. E tem muito relato até hoje. É lembrado esse caso. Tipo, aqui, em 2020 mesmo teve o Pentágono liberou as imagens do Tic Tac, né, cara? O piloto do caça falou que era como se um pombo, ele era um pombo e a nave era um caça, entendeu? Como se um pombo tivesse que perseguir um caça, assim, impossível. Impossível, cara. Por isso que os caras jogam essas velocidades tão alto assim. Em 1994 tivemos a escola Ariel, né, no Zimbábue, na África. No dia 16 de setembro, 16 alunos de uma escola no Zimbábue relataram o pouso de uma nave prateada no campo da escola. Olha os moleques jogando bola lá, os Valtério, o Drogba jogando bola, criança. É uma da... sabe essas escolas religiosas, Samuel? Ah, sim. Então, tipo, tinha um pessoal de lá, tá ligado? E o pessoal, eu vou ter que ser muito estúpido, o pessoal branco, tá ligado? Que não tinha nada a ver, o pessoal da igreja, sabe, cara? Então, tipo, tem dois relatos. Pra ambos ali, né, tipo, era o pessoal local e o pessoal que ia fazer lá, o intercâmbio... Eles viram a nave chegar lá, eles viram o ocupante sair vestido de preto, viram o ocupante falar alguma coisa, tipo, para vocês não usarem tecnologia e tal. E teve relatos de alguns começarem a passar mal e tal, entrarem meio que em um transe, só que daí, tipo, conseguiram acordar. E o cara se assustou, pegou, entrou dentro da nave e foi embora. E, tipo, teve aquela coisa de, a gente não vai contar porque a gente é criança, ninguém vai acreditar. Aí teve um documentário 20 anos depois, as crianças foram lá. Não foi nos Estados Unidos ou não é verdade? É o clássico, né, cara? Foi no Zimbábue, né? Então, né? Mas é bom esse caso porque a gente mostra que não é só nos Estados Unidos. Né? O cara tá zoando aí, cara, porque é um fenômeno mundial. Acho que eles nos enxergam como um todo, assim. Eles enxergam essa divisão de países, assim. Como uma espécie só, como um planeta só, entendeu? Sim, é engraçado porque a gente fica condicionado a pensar como a gente... Como Hollywood pensa, né? Como Hollywood pensa, ou como a gente enxerga eles, como se a gente, sei lá, meu, fosse a mesma visão que a gente teve de evolução nossa aqui, né? Cara, eu lembro daquele filme da Amy Adams, a do Denis Villeneuve, A Chegada, lembra? Sim, filmaço. Sabe? Aquele é um filmaço, né, cara? Os aliens que aparecem lá é uma forma totalmente aleatória, a gente, sabe? Os octopodes, né? Aquilo ali é um bom filme, cara. Tipo, é um bom conceito de ficção científica. Assim, porque a gente tá imaginando vida como se fosse que nem a nossa aqui, sabe? Humanoide. A gente não sabe. Sim, não tem como a gente conceber como seria, né? Tipo, a gente acha que o nosso. Aliás, é a coisa meio do ser humano, né? De achar que a gente é um grau de evolução. Não necessariamente, né? A vida pode evoluir de outras maneiras diferentes e ter outras formas diferentes. Não tem nada a ver com a gente. E aí, voltando para o nosso país, né? Em 1996, esse sim eu tenho lembranças. Esse eu vou deixar pro Sérgio. Que ele, engraçado que, tipo, desculpa te interromper, que entre entre a escola e esse que você vai falar, teve o vídeo da autópsia lá. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. Ele tem uma forma humanoide, crânio, tronco e membros. A perna direita apresenta uma lesão profunda, aparentemente provocada pelo acidente com a nave em Roswell. Parece que existe um corte no pulso da mão direita. A perna também mostra sinais de fratura, ainda que em nenhum momento do filme apareçam ossos. É um corpo sem pelos, com o crânio desproporcional e um abdômen proeminente. Colocaram na pauta, mas tem autópsia. Mas a autópsia, né, foi uma das maiores pegadinhas da história. Mas na época, filho, nossa, não, demorou pra confirmarem que era fake, viu? Mas na época era aquela coisa, né? Ninguém tinha internet, né, cara? Ninguém tinha internet. Não tinha conseguido comprovar isso. E era muito bem feito. O cara usou filme mesmo, né, Flávio? Era muito bem feito. O pessoal falava que era, tipo autópsia de Roswell. Sim. Da tripulação lá de Roswell e tal, não sei o quê. Que era daquela época o vídeo, uma coisa assim, sei lá. O boneco era muito bem feito, né, Flávio? Cara, eu tinha um cagaço gigantesco, cara. Eu morri de medo, cara. Cara, duas coisas que eu tenho um cagaço, cara. O ET do Steven Spielberg quando era criança. Maldito ET, cara. E esse ET da autópsia, puta que pariu, cara. Aquela matéria do Fantástico é clássica. Eu vi que semana passada o Fantástico fez 50 anos. Não passou isso, eu fiquei maluco, cara. Como assim, cara? Momento histórico. Mas teve um carinha no Twitter que mencionou, cara. E elas falaram. Ah, tinha que falar, cara. Tinha que falar dessa maneira, cara. Foi capa de revista. Autópsia do ET. Revista Veja ou Isto É, era uma dessas revistas aí. Botou a cara do ET na capa, mano. Eu fico feliz que o Flávio passou mal, cara. Porque eu imaginava que só eu, cara. O Flávio passou mal com 18 anos. Eu morri, cara. Nossa, eu tremia na base. Uma coisa é eu passar mal, mesmo? Cara. Será que é de verdade mesmo? Ali, né, não passava uma gorda. Não, era isso no Fantástico. E a porra do Gugu, tá ligado? É. Também, cara, meu. Com aquele tema do Vangelis tocando lá no... Tinha algum plantão, cara. Vou tocar agora aqui. O tema do Vangelis nos traumatizou no Chupacabras e no ET de Varginha, né? E no Mamonas Assassina, infelizmente, cara. Também, porque quando morreu eles também... Quando tinha morte famosa, sempre essa desgraça dessa música aí. Nossa, cara, esse é um dos temas mais sinistros. Assustadores, mano, cara. Cara, e você já escutou a intro, Samuel? Já, meu, escutou mesmo. A intro é mais sinistra ainda. Nossa, cara, eu lembro, 6 de julho de 97, o Chupacabra. E um ano antes tivemos o caso Varginha. Esse sim, a autópsia do ET, não tenho lembrança, porque era muito criança. Olha, 2 anos de idade. É engraçado, né, que você teve tipo, o vídeo da autópsia. E, cara, aí eu ali cagava de medo, mano. Aí depois teve Varginha no ano seguinte. Eu já ficava meio assim, mas tipo, quando eu andava, nossa, eu saía pra balada, quando voltava pra casa sozinho de noite, assim. Não passava do terreiro, baldinho, né? Eu não quero ver nada, não olho pra muro nenhum, pra ver nada. Puta merda. Não tem ninguém agachado em lugar nenhum. E aí depois teve esse que o Samuel falou de 97, do Chupacabra. Um ou outro chegou a falar que era um alienígena também, eu lembro. É, então, aí do Chupacabra eu já tava meio, tipo... Descrente, né? Eu ia ficando mais descrente já, mas foi um processo, assim, um processo de um cada um. Assim. Bem, o caso Varginha, eu acho que é um dos mais sinistros da história da ufologia, cara. É. Dependente de... Eu ia perguntar pra vocês, quando é no nosso país, vocês acham que aumenta ainda mais o medo, né? Ah, com certeza, sim, né? É porque mais próximo da gente, talvez, né? A gente... É. E é aquela coisa, né, cara? A gente. Parece que a gente consegue saber se a pessoa tá mentindo ou não. Porque a gente sabe. A pessoa que tá contando a história é brasileira, né, Flávio? Mas que tipo, a gente sabe. Ah, o Travis Walton tá contando, a gente lê. Beleza, cara. Mas a gente não vive a realidade deles, sabe, cara? A gente não sabe como que é a vida de alguém no deserto do Novo México, em Roswell. É. Totalmente diferente. Mas aqui a gente consegue entender uma família que mora ali no bairro humilde de Varginha, em Minas Gerais. Você vai conseguir fazer um parâmetro assim? Você vai ter alguém da sua família que é igual, tá ligado? Aquela família. Sabe? Você vai conseguir entender. Um desses casos que intriga é que antes do aparecimento lá no terreno baldio, que aliás ainda está aberto, se você for lá no Google Maps, ninguém comprou aquele terreno. Parece que a prefeitura comprou agora. Ah, é? É, cara, ninguém construiu, ele ficou 25 anos lá. Tá lá largado. Largado, cara, você coloca lá no Google Maps, tá lá, cara. O nível de radiação cósmica tá elevado, né? Inabitável. Tanto que no documentário do James Fox, os caras vão lá, né? O cara vai lá, abre o portão e tal, né, mostra, chamou a família, as meninas, né, cara, mas uns dias antes, né, tem um rio que passa ali do lado, né, da cidade... Tinha uma fazenda ali do lado, né, cara? Teve um casal, né? A dona Oralina e o Rico de Freitas, né? Eles afirmaram terem visto umas luzes pairando, né? No ar. Nesse último documentário, né? Do James Fox, que estreou no final do ano passado, né? O Moment of Contact, né? Que é sobre o caso Varginha. A gente tem finalmente o relato do cara que foi testemunha da queda do OVNI, né? Cara, aliás, o testemunho dele no documentário é bem emocionante. O cara chorou e tal, né? E ele foi ameaçado, né, cara? Porque ele foi um dos primeiros a chegar. Ele viu que tinham uns seres meio estranhos lá, né? Viu que a nave era, o material era meio bizarro, né? Tem o tal do relato da amônia, né, cara? Porque todo mundo parece que entrou em contato com esses seres. Fala disso, né, cara? O cheiro de amônia, que era muito forte. Num documentário, eu achei impressionante. E parece que um dos seres, né, foi um, dois ou três, né? Dizem, um ainda, né, foi levado com vida pra alguma base, né? Um foi parar naquele terreno baldinho, né? Onde as meninas acabaram avistando, né? Que é acho que é o caso principal, né? E tem o caso que é o mais sério, né, cara? Que é o... da criatura que cruzou aquela viatura, né, da polícia, né? Parece que a polícia foi chamada, né? Polícia não, foi o cara do exército. Guarda militar, né? Foi a guarda militar, né, cara? Tava todo em polvorosa, né, cara? Tá acontecendo alguma coisa na cidade. Um dos policiais, né, acabou cruzando com essa criatura no meio da rua ali, né, cara? Ele saiu, entrou em confronto com a criatura arranhou o braço dele e o cara morreu. Duas semanas depois, com uma infecção bizarra que ninguém sabe até hoje. No documentário, cara. Esse é o caso mais sinistro. O documentário, Flávio, quando você vê, eu achei foda assim, cara. Eu fiquei pensando, cara, dá pra fazer um filme, cara. Pegar essa linha dramática aqui, cara. Porque a família se fudeu, Flávio. A irmã, é triste até hoje. Cara, ninguém falou pra mim do que ele morreu. Sabe, as coisas acobertaram e ele tava com medo. Ele falou: eu tô sentindo que, cara, isso aqui é sério, eu tô passando muito mal. E não tem solução, cara. E o pessoal acobertou, ficou quieto. Isso é uma coisa que eu ia comentar também, né? Se fala pouco nesses relatos dessa questão de contaminação, né? Eu lembro sempre daquela história do Césio lá. 136, nossa, que, né? deu um. Foi um negocinho de nada, mano. Fez um estrago. Eu fico imaginando se vem um ser de outro planeta numa nave espacial, se não tem essa contaminação biológica ou radioativa de alguma maneira em quem tem contato, sabe? Não se fala muito, dos relatos que eu vi, não vi se falar muito sobre isso, assim. A Leslie King, que é uma daquelas jornalistas que fez o artigo do New York Times aí do vídeo do Tic Tac e tal, ela tá investigando esse caso, né? Ela tá em cima do caso de Varginha, né? Porque a principal parte da teoria é que o Brasil, ele recolheu, né, os corpos, né, a nave, e passou para os Estados Unidos. Né? Tem, cara, foto, tem foto do avião que vem, avião cargueiro, ele pousou aqui em Campinas. Tem foto, no documentário você vê lá, o cara tirou foto, não é digital não, é a foto, o cara foi aí e revelou a foto. É, cara, a melhor história dessa história de Varginha que eu vi foi de que os caras deram alienígena pro Marcos Ponte poder ir pro espaço. Essa é a melhor, história que eu vi. É, então, não fizeram filme, Sérgio, mas fizeram um jogo indie. Que você tinha que invadir a universidade onde estaria o corpo do alienígena. Tem que dar o de camp, né, cara? Era muito horrível, velho. Você viu que quem fez a capa do jogo é o cara do Inteligência Limitada lá. Ele mesmo, ah, ele mesmo. Fez? Foi ele que fez a capa. Que legal. E só pra falar, né, tipo, a Desiquim, ela tá num caso, porque ela... a história é, né, que o David Grush falou, ó, os Estados Unidos têm corpos, né, e tal, né... material biológico e já pegou de várias quedas e tal. Eu acho que um desse material aí seria de Varginha. Sabe? Tudo indica que foi isso aí mesmo. Tem os relatos dos médicos e do técnico de raio-x, né? Até no documentário o cara aparece e fala, né? Que levaram, né, uma das criaturas lá pro hospital, é o Maitás, que chama, né? O clássico. Tiraram o raio-x e tal. E é um caso bizarro, sabe? Pra mim, realmente aconteceu. Não, não tem como você esconder, sabe? O Brasil tentou dar uma seguradinha assim, só que os Estados Unidos foi rápido, né, cara? É, as informações eram pra ter sido liberadas em 2021, só que olha só o que aconteceu, hein, Flávio? Olha aí, cara. Colocaram mais 25 anos de documento confidencial, alegando a segurança e soberania internacional do Brasil. O que isso indica pra você? Que não pode ver o cartão de vacina do ET. Tá bem, cara. Mas o que indica, cara? Indica que, ó, os Estados Unidos, ó, vocês ficam quietos aí, viu? Cara, eu já vi muita gente aqui. Tem um cara no Brasil aqui, o cara chama Rony Vernet, né? É um cara bom fogo, né, brasileiro. Ele já tava meio que querendo fazer um projetinho aqui, ó. Chegou algum militar brasileiro, chegar e já falar, cara, porque se acontecer mesmo a dos Estados Unidos começar a soltar essas informações, vai ter nome brasileiro saindo lá fora, hein? É, mas assim, a relação da gente com os Estados Unidos é, sei lá, dos anos 30 pra cá, né? Sempre teve, sim, né? E baixa a cabeça, né? E é sempre baixa isso, a cabeça, né? Sempre. A gente é quintal deles, né? É, e tem outra coisa. É São José dos Campos, parece. Tipo, aqui é meio que a nossa área 51, que pega essas coisas, só que tem que passar pros Estados Unidos, né, cara? Quando cai algum detrito e tal, tem esquema com a NASA, né? É assim, o Brasil baixa a cabeça, tem que ficar quieto. Mas, assim, também tem que entender que a gente é Brasil, né? E tem que, principalmente as coisas mais antigas, eu não lembro qual foi o caso que eu vi, não sei se foi esse de... Não, acho que não foi esse de Varginha, foi algum outro que eu tava vendo, que os caras falaram, olha, caso aqui, teve uma relação com os Estados Unidos tal, e aí os caras têm... Dá pra você pegar o arquivo pela lei lá de acesso à informação dos Estados Unidos. Uhum. Aí o cara vai lá pegar o arquivo na lei dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos tá assim, perdeu o arquivo, tipo, perderam o arquivo da pasta, tipo, que é bem muito cara de Brasil isso, né? De você sumir com os arquivos, é mais fácil sumir aqui do que sumir lá, né? Sim. Então, nem os americanos conseguiram deixar o negócio registrado, porque os caras dão um jeito de sumir. O documentário é impressionante, eu indico muito assistir, porque tem vários detalhes novos, assim. Principalmente o encontro final ali, cara, quando o James Fox vai falar com o parceiro do outro militar que acabou morrendo, né, com a infecção. Momento tenso. Cara, realmente ameaça o meu. Se vocês chegarem aqui, eu vou começar a tirar. Essa é tá verdade, que, verdade que o Jamie Foxx ofereceu R$1 milhão pra um vídeo? Ele ofereceu, cara. Num podcast, tava ao vivo. Ele falou, meu, quem tiver... Dizem que existe esse vídeo. De um dos médicos lá do hospital tinha. Só que o pessoal tá tentando procurar aí no HD e tal. Teve gente que disse que viu o vídeo. Só que aí a outra pessoa... que tava com o computador, que tinha o vídeo, morreu, estão tentando procurar. Aquela coisa. E isso que eu fico bravo, sabe? Tipo, como ninguém vaza isso? Sabe, anos e anos e ninguém consegue vazar esse vídeo. Vocês sabem que eu ouço muito podcast de true crime, né? Vejo as coisas de true crime e tal. E tenho acompanhado aquele do caso Evandro lá, de tudo que aconteceu do caso Evandro, né? As bruxas do litoral lá, né? É, de Guaratuba lá. Guaratuba. Mano, e o cara, tipo, ele ficou uns 3 anos, cara, indo atrás e indo cavando e não sei o que, e conseguiu achar umas fitas cassete gravadas que meio que mostrava que o pessoal foi torturado e tal, né? E pra fazer as confissões. E assim, as gravações que ele tinha antes, que eram aquelas gravações de as fitas que foram usadas no nos depoimentos lá, nos processos, no julgamento, durante o julgamento. Tinha aquela qualidade de cópia da cópia, sabe? Sim. Ah, sim. E aí ele achou, tipo, a original, assim, mano, com um som meio limpinho, assim. Dá até um arrepio, assim, quando se ouve. E, tipo, então, uma coisa dessa, assim, foi difícil pra caramba achar. Imagina achar um vídeo desse, se tiver, não vai aparecer, cara. Sim. Se tiver, não vai aparecer. Esse é o perigo, cara, tipo... Tinha um pessoal que tava falando que ia soltar e tal, é esse mesmo cara que eu falei do Twitter aí, o Rony Vernet, ele acabou soltando semana passada e falou, ó, meu, o que eu consegui aqui, eu já vi que é falso, tá ligado? O pessoal tava tentando pegar o dinheiro do James Fox aí, cara. O James Fox já ligou foda-se, ele quer mesmo, né? Mas tá investigando, cara, é um assunto que tá em voga, meu, como eu disse, essa jornalista aí do New York Times está em cima, está investigando, não é uma coisa que ela deixou de lado, né, cara? O assunto foi parar no podcast do Joe Rogan, cara. Varginha tá em cima, sabe, cara? Voltou e voltou com tudo. Cara, indico muito, assista o documentário Moment of Contact. E é bom, sabe, pra você ver a perspectiva do assunto por outros olhos, sabe, cara? A gente ficou anos e anos aqui, cara. Sei lá, Caceta e Planeta. É. Sabe, Gugu. Fantástico, Gugu. Sabe, entendeu? Vamos ver o. Mano, o ET do Cacete do Planeta era melhor, mano. Sabe? Tipo, vamos tentar ver o negócio, o assunto, sabe, pra um olhar um pouco mais sério. Cara, e o jeito que o James Fox pega os depoimentos é bem legal, cara. Eu gosto daquilo, sabe? Me coloque na situação. Toda hora é muito bom, cara. Mas sério, o Sérgio resumiu muito bem aí o caso Varginha. Mas duas coisas, né? As três meninas que eu me lembro, elas estavam voltando, acho que do trabalho, não sei. Elas quiseram cortar caminho, né? Sim. Por um terreno baldio. Elas seguiram a vida de boa ou elas se fuderam também? Não, aí que tá. É, como eu tinha falado, né? Literalmente, os homens de preto foram lá. Ofereceram, chegaram pra mãe delas, né? Falaram, ó, então, né? Tipo, a gente tá com dinheiro aqui, né? Ela falou que eles falavam meio enrolado, né? Deveria ser americano falando português, né? Ah, então, né? Qual que é o sonho delas e tal? Só que, tipo, pra pegar o dinheiro aqui, vocês vão ter que inventar uma coisa e tal, né, cara? Vai ter que desmentir muita coisa, ficar quieto e tal. E a mãe pegou e ela até falou isso aí no documentário, ela fala, tipo, meu, as minhas filhas estão falando a verdade, eu não quero fazer elas passarem como mentirosas, eu acredito nelas. Não vou pegar o dinheiro de vocês, não. No final foi melhor, cara, porque aí, tipo, os caras não gastaram, né, e... Tipo, beleza, vocês vão ficar de louca aí, sabe? Vocês vão, né, se retratar como párias, né? E foi isso que aconteceu, cara. No documentário, elas falam, cara, tipo, a gente não queria ter visto isso. Só ferrou a nossa vida. Sabe? Cara, você passa a vida inteira na cidade, cara, olhando torto, zoando com a sua cara... Sim. Sabe, imagina passar uma vida inteira assim, cara. Ela leva uma vida humilde, mora num lugar isolado, né? Sim, cara. O turismo da cidade foi bom, né? Mas. É, mas é que as pessoas que gostam de ridicularizar o caso Varginha, isso. Não, não tô falando que o Flávio faça isso, ele não faz isso, mas eu já vi pessoas tentando ridicularizar esse caso porque existia um mendigo que ele andava sujo. Sim, sim, tem uma teoria que é o cara. Mas é, eu duvido mudinho, muito. Mudinho, né? O tal do Mudinho. É. Ele, de vez em quando, vira e mexe, ele ficava nesse terreno baldio. Mas, meu, você acha que os Estados Unidos ia medir esforços, ia ter deslocamento militar por causa de um mendigo? Não faz sentido, né? Ainda mais tendo que comprar o silêncio de pessoas, de testemunhas. Toda a movimentação, né, cara? No documentário também é revelado, né, cara? Os detalhes lá do dia que pousou o avião, né, cara? Tem o... os logs lá de diário do controle aéreo da época, né, cara? Realmente desceu um avião aqui nos Estados Unidos sem previsão, né, cara? Sem chegar e falar, ó, a gente tá vindo aí, né? Então, aconteceu alguma coisa, sabe? Eu acho que são duas formas de ver as coisas, assim, que, né, que as pessoas meio que botam tudo num balaio só. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada, ou você zoa, ou você leva a sério. E eu acho que isso depende muito. Por exemplo, eu não consigo levar a sério o cara que faz meditação alienígena. Não consigo levar a sério. Mas eu entendo que alguma coisa aconteceu com essas pessoas e que fez com que elas tivessem esse relato. A gente não acredita que tenha sido um alienígena e tal, mas eu respeito que alguma coisa aconteceu e... Você não acredita, mas você acredita que a pessoa acredita, né? Entende? Acredito que a pessoa viu ou passou por alguma situação que levou ela a acreditar naquilo, a entender. A gente consegue se colocar no a gente consegue se colocar no lugar dela. Sim. Então não acho legal você chegar e ficar... Eu vi que as pessoas mesmo de Varginha meio que tiravam muito sarro delas, né? Da história. Aí não é legal, sabe? Tipo, você não sabe o que aconteceu com as pessoas, sabe? Tipo, não é legal você ficar... É igual quando a gente vê pessoas que têm alguma dificuldade intelectual e fala alguma coisa ou age de alguma maneira que a gente não tá acostumado e você fica tirando sarro da pessoa por causa daquilo, né? Sim. Não é bem assim. Então, eu acho que tem que ter um certo respeito. Você pode não acreditar e achar que... Mas tem que ter um certo respeito. Sim. Né? Tipo, é diferente quando você é uma pessoa que você vê que... Tipo, aquele cara de Goiás, que você vê que o cara tá querendo ganhar um dinheiro em cima. É. Tá querendo enganar um monte de gente. Aí você fala, não dá, né, cara? Aí você... Mas nesse caso das meninas, já não. No caso do... Mas falando também, nossa mente, a mente humana, ela é altamente sugestionável, né? Qualquer tipo de acontecimento, de visão, ou até o nosso inconsciente é capaz de reproduzir visões, alucinações, né? Falando um pouco mais com ceticismo, assim, não sou médico nem nada, mas eu sei, já vi N casos, relatos de pessoas que, sabe, por um trauma, por um medo, ou talvez até o próprio ceticismo seja um mecanismo de defesa para elas não ser taxadas de louca, de maluca, de... ser ridicularizada. Por mais que só seja cética, assim, eu acredito num sobrenatural, sim, né? Respeito quem é mais cético, quem não, porque o mesmo direito que eu tenho de acreditar, eu quero, é o direito que a pessoa tem de duvidar, né? You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. 2001, a primeira iniciativa de desencobertamento, né, pelo já citado Dr. Stephen Greer, famoso fórum americano, presidiu uma grande coletiva em Washington, no National Press Club, né? A coletiva contava com 20 profissionais apresentados das Forças Aéreas Militares, Civis e da parte administrativa de governos americanos e de outros países, né? Todos com relatos impactantes e comprovados por várias provas, né? Mais documentos militares, né? Que eu já percebi que isso não é o suficiente para fazer as pessoas acreditar. Ou até quando você vê com algo maior, como foi há duas semanas atrás, as pessoas continuam não acreditando ou cagando e andando. Ou vai ter um negócio que é muito chocante, cara. Vai ter que ser no nível 11 de setembro, tá ligado? Ozymandias, Flávio. No Watchmen, tá ligado? Um polvo gigante no meio da Times Square. Cara, ou tem que ser aos poucos mesmo, viu, Samuel, cara? É aquele nosso pensamento. Cara, imagine isso pra nossa sociedade, cara. Sabe? Tipo, o pessoal brisa ainda com religião, imagina isso. É, eu vi um vídeo do Karnal falando isso aí. Falando, não, porque de repente eles querem... A vinda de alienígenas pode unir o povo, né? Eles serem Ozymandias total, mano. Eles serem maus para que nós possamos ser bons, né? Essa é uma teoria do próprio Greer, né? Que ele fala, os caras querem colocar isso aí, não sei o quê. No Anachnology, ele revela, né? Que o Werner von Braun, né? Que se tornou, que era um nazista na Segunda Guerra Mundial, se tornou um cientista americano, né? Na Operação Paperclip. E nesse documentário ele diz que o Werner von Braun revelou para a assistente dele, a secretária, que na verdade era um parente dele, não sei se era filho ou sobrinha, que nós hoje em 2023 nós estamos muito próximo do ano onde que eles vão fazer exatamente isso aí, né? Através de engenharia reversa eles construíram naves e armas que vieram dos alienígenas e vão causar um grande ataque terrorista global, assim, né? Só que não vai ser pilotado por alienígenas, vai ser por seres humanos, cara. Isso que é intrigante. Só um negócio falso, né, cara? Só pra dizer que é, cara. Flag, né? Literalmente o Ozymandias fazendo isso, cara. Aquele livro do O Armada lá do Ernest Cline, não tinha uma aguinha assim, que eu não li todo aquele livro, não terminei de ler. Mas tinha uma história mais ou menos assim, não era, Sérgio? Que eles estavam treinando. Pelo que eu me lembro, sim, cara. É que eles treinavam pra. Tipo, eles fazer as crianças treinar lá no videogame, só que na real era pra uma invasão alienígena que ia acontecer mesmo, tá ligado? Só que as crianças já estavam boas, né? Já estavam treinando no simulador, né? Então. Aliás, ótimo livro, espero que vire filme. Tá aí, ó. Não sei como ninguém fez esse filme ainda, cara. Pois é. Aquele Ender's Game é uma premida é quase igual, né? Só que sim, o moleque já tá na guerra mesmo, não tá numa simulação, sim, né? Sim. Aliás, é um bom filme, eu gosto do. Não gostei tanto, na época eu não gostei tanto. Em 2017, tivemos um artigo do The New York Times, né? Desse dezembro de 2017, o jornal The New York Times revelou em um artigo que o Departamento de Defesa americano utilizava parte do orçamento em projeto em programas espaciais sobre UFOs, né? E UAPs, né? E que parte do dinheiro era impossível de ser rastreado e que esse era o objetivo do Pentágono, né? Agora, peraí, Samuel. Agora a gente chegou no ponto principal desse programa. Porque a gente tá gravando isso. Que agora não é mais OVNI, é FUNNY. É, o APs, né, cara? Mas o principal, cara, é da galera chegar pra mim. Mas eu não estava sabendo disso, Sérgio. O que aconteceu? Um monte de gente chegou pra mim, eu nem sabia disso e tal, cara. Bem, se você estava em Marte nesses últimos anos, o New York Times, né? Essa mesma jornalista que eu disse, né? Leslie King, 2017, né? Acabou soltando esse grande artigo, né? Com vários denunciantes lá falando, ó, meu, os Estados Unidos tem material lá, né? E tem OVNIs e tem todo um programa para retirada desse material e para usar a verba dos Estados Unidos, que é trilionária. O bagulho não é só OVNI, cara. Vamos falar a verdade, cara. O pessoal tá indo agora. É a história do Bigelow lá, isso aí? Sim, sim. Esse Bigelow é o Elon Musk dos alienígenas. Sim, cara. É uma das empresas aí que dizem que tem contrato com o governo americano. Vamos falar a real, cara. A real é dinheiro. Sim. Sabe, ontem eu tava até discutindo com o Robson. Sabe, o Robson com aqueles papos diz, não sei o que, Terceira Guerra Mundial. Eu falei, não vai, cara. Os Estados Unidos tá na merda, você me desculpa. Os Estados Unidos não consegue fazer uma campanha no Oriente Médio. Ele não consegue entrar na guerra lá da Ucrânia. Porque todo mundo vai falar, né, cara? Vai ser óbvio, ó, os Estados Unidos entrou lá pra gastar o dinheiro, né? E fazer as coisas que eles sempre fazem, né? Eles não têm mais cara pra fazer isso. Mas estão cutucando a China lá, hein, meu. Cutucando a China lá, uma hora vai dar ruim. Não vai dar, cara, Flávio. Eles precisam de uma coisa abusiva. O que, que seria perfeito agora, Flávio? O que, que seria perfeito agora? Qual é o papo perfeito agora pra você justificar essa gastança de dinheiro? Sabe? Não sei o que, tem algumas luzes aí, não sei o que, pode ser drone da China, tudo bem, aí você tá certo e tal. sabe? É, antes de abaterem, no início do ano, em fevereiro, abaterem os UAPs lá, né? No Canadá, no Uruguai, na... É, teve abater um balão chinês, né? Que tava sobrevoando o Pentágono. É, o Pentágono dizem, não, a Casa Branca, né? É o que dizem, né? Mas o povo americano tá começando, né? É, tipo, ó, vamos acordar um pouco? Porque os caras usam o dinheiro e foda-se, né, Flávio? É uma verba trilionária. O pessoal tá vendo isso. Essa audiência que a gente teve esse ano é histórica porque é um evento bipartidário. Não um negócio, ah, democratas ou republicanos, esquerda ou direita. Não, foram os dois lá. Que porra é essa que tá acontecendo? É. Entendeu? E eles estão indo atrás, cara. O mais impressionante desse ano, depois dessa divulgação do vídeo do Tic Tac e tal, nesses últimos anos aí, desde 2017 até agora, né? Agora com o David Grush aí, que é o denunciante, né? Ele é um ex-oficial da Força Aérea Americana. Foi a legislação que eles criaram agora para denunciar. No final do ano, o Biden vai assinar a lei de defesa, né, americana. Todo ano eles precisam assinar, né, que é o que vai valer, né, para a constituição deles, né. E essa legislação já está lá tudo prontinho, sabe? A pessoa vai poder chegar lá e falar e tal: olha, peguei um alien e tal, peguei uma nave, é desse tamanho, tal, tal, tal. Quanto que a gente gastou para fazer isso? Tal. A expectativa é essa. Começa a vazar esse tipo de informação, porque agora você tem base legal para soltar. O Grush, ele foi nessa audiência esse ano. Essa audiência não foi de graça, não. Ele foi lá e jurou. Ele e mais duas pessoas. Jurou. Se esse cara estiver mentindo, ele tá fudido. Sabe, ele não é... Ah, não é aqui no Brasil que você vai na CPI, foda-se, tá ligado? Ah, fala qualquer merda ali na CPI. Entendeu? Estados Unidos é um pouco diferente. Sabe? Mas... Desse lance assim, ó, os Estados Unidos tá gastando dinheiro a rodo e o povo tá meio que acordando lá, sabe? Sei lá, né, são bilhões de anos, né, sem plano de saúde, né, Flávio? Uma hora você tem que começar a acordar, né, cara? Sem um plano de saúde decente, né? Os caras não têm plano de saúde, não existe plano de saúde, né? É, cara, o pessoal tá começando a ficar bravo, né, Flávio, né? Uma hora você fica, né, cara? Então, a coisa não é só ali, eu acho que é um momento importante... Como disse o jornalista George Knapp e o Jeremy Corbell, eu acho que o gato já saiu da cartola, cara. Não tem como voltar. A gente tá num processo muito importante. Acho que a gente só vai ter revelação pro futuro. Não tem como voltar essa situação. A gente pode ficar estagnado. A gente tá fazendo esse programa hoje só pra contextualizar a situação e tal. Eu acho que a gente vai voltar no futuro a falar desse tema. A gente pode ficar anos aqui. Sem acontecer mais nada, mas não tem volta. Eu acho que a tendência é daqui pra frente só se vier à tona as merdas do governo americano, é nesse sentido de... Sabe, esse vai ser o verdadeiro maior esquema de corrupção da história. Exatamente, né, falou, vocês estão dando bilhões pra esses caras que estão atrás de alienígena, cara. Vocês estão dando bilhões pros caras que estão... pesquisando até coisa que não existe, entendeu? Até se não for, Flávio, imagina, cara, vai, não existe essa porra de ET nem nada. Imagina isso, cara, pra justificar. É. Cara, imagina, cara, o pessoal aqui do Brasil que adora aquelas conspirações vai flipar pra trás, cara. E agora? E aí? E esse esquema aqui de corrupção? E agora? Hein? Hã? Olha, eu não sei, hein, cara, mas... O Roswell Gate. Roswell Gate, né, cara? Essa semana, olha como o assunto é quente, cara. Vazaram. Foi segunda-feira, cara. Vazaram os arquivos médicos do David Grush. Ele tava se tratando com aquele. Aquele trauma de estresse pós-traumático, né, cara? De guerra e tal. Ele era piloto e tal, né, meu? Aí, adivinha quem divulgou isso, Flávio? Aquele The Intercept. The Intercept Brasil? Não, o Intercept que é o original mesmo, né? Tem o original, Brasil, né, cara? É. O original que é o do James Snowden e tal, né, cara? Do caso. O pessoal tava falando, não, beleza, vocês têm todo o direito, cara. Mas, cara, por que vocês estão fazendo isso? é engraçado, né? Vocês pegam, chegam aqui e falam um monte, né? Não, que tem que ter o direito aí pra falar as coisas e tal, né? Ser censura, que nem aquele Greenwald tava falando do Monarca aqui no Brasil, né? Estão censurando ele. Aí o cara vai lá nos Estados Unidos, tá querendo falar as coisas lá do governo deles, né? Aí os caras vão lá e puxam o tapete dele, divulgam esse negócio. Eu achei meio estranho. E o pessoal tá falando, cara, já que é mentira tudo isso aí que o David Grace tá falando, por que vocês estão, assim, com muita importância, assim, cara, pra ferrar com a vida dele, assim, cara, sabe? Já que ele tá mentindo, você não precisa fazer isso, né? Você não precisa desacreditar ele. Queima de arquivo, né? É, bem, morrer agora seria muito estranho, né, cara? Se ele morrer, cara. Mas o pessoal tava cobrando isso, cara, já que ele tá mentindo, já que ele tem estresse pós-traumático, vocês estão forçando, assim, sabe, cara? Você não precisa falar nada, entendeu? É o mesmo caso de Varginha, tá? Se eles não quiserem o dinheiro, então você vai pagar de doido aí na imprensa. É, se eles não podem apagar a pessoa literalmente, né? Se é que me entendem. Eles vão fazer o mesmo que a política faz, cara. Assassinar a sua reputação, sim, e tirar a tua vontade de viver. Depois eu quero que vocês façam um exercício. Vocês vão lá no Google Imagens, digitem lá, David Grush Imagens. Todos os frames dele é pra parecer maluco. As fotos dele, cara. Você vai com a expressão meio doida, assim, não sei o que, cara. Só pra fazer o cara parecer doido. É impressionante isso, cara. Sabe? Mas eu acho que ele teve muita coragem. Acho que faltou muita coisa, né, cara? Só que você tem que ter uma permissão, cara. Sabe? Você tem que estar balizado. Você tem que ter uma legislação protegendo você. Provavelmente vai ter mais uma audiência esse ano que vai ser no Senado americano. Vamos ver se vai aparecer mais gente. Mesmo já vai ter outro. É. E é aquilo, cara, eu acho que vai começar a sair um monte de informação e vai ser aos poucos. Eu acho que também o povo não aguenta isso, cara, sabe? Tipo, aquela coisa, você chega com tudo, o pessoal vai desacreditar. Aos poucos, eu acho que é um pouco mais fácil, sabe? Ah, uma imagem aqui hoje e tal, sabe? Um vídeo amanhã, uma denúncia de outra pessoa. Eu acho que é o caminho mais fácil. É, porque, meu, vai ser embaçado, cara. Vai ser que nem o pessoal do Wisecrack disse naquele vídeo, né, cara? Vai ser a nova grande revelação, o novo grande choque pra humanidade, né, cara? O primeiro foi aquele do Copérnico, né, cara? Ó, meu, a gente não é o centro do universo, não, tá ligado? Teve o Darwin, né, cara, que a gente evoluiu, né, cara, não veio de Deus, e teve o, né, o do Freud lá, que ele falou, né, que tipo, ó, a gente não é dono das nossas faculdades mentais, não, cara, a gente nem consegue dominar a nossa mente direito, né, a gente nem sabe o que é direito. Imagina isso, cara, ó, a gente não está sozinho. O Sérgio já resumiu, em 2023 tivemos essa conferência, né, temos que falar rapidamente também de Bob Lazar, né. Ah, sim, cara. Funcionário da Área 51 que teve contato não com seres alienígenas, mas com naves alienígenas, né? A 51, ele disse que trabalhou na Área 51 e trabalhou na engenharia reversa disso, né? É. Na seção S4, né? Ele teve trabalhou na engenharia reversa de pelo menos 9 naves, né, cara? E ele disse, né, cara, que o país dos Estados Unidos ele tá trabalhando naquele lance lá do elemento 115, né? Que seria o elemento que a gente ia conseguir usar pra conseguir manipular a gravidade, né? Porque o grande lance desses discos voadores é isso, né, cara? Tipo, como é que eles funcionam? Sem um modo de propulsão básico que a gente tem. A gente tem energia, né, cara? Uma energia entra num buraco e sai pelo outro, sabe? Ou é ar, ou é gasolina, alguma coisa assim, né? O Pablo Azar, eu gosto dele porque ele realmente, você vê que, tipo, o negócio parece que atormentou a vida dele. Sabe, ele não gosta de falar, ele não ganhou dinheiro com isso, só se fudeu na vida. É que nem o caso de Varginha, sabe, ele fez lá tudo, o FBI vai lá, zoa a casa dele, a CIA vai lá, zoa a casa dele, é aquela coisa, se o cara tá mentindo, você não precisa ir lá invadir a casa dele. O documentário do Jeremy Corbell é bem legal, assim, eu achei que foi pra um lado mais pessoal, assim, da vida dele, e é interessante as coisas que ele diz. Se for verdade, a gente tá, é assustador, sabe, porque é aquela outra parte do debate, né. Cara, imagina a tecnologia que eles têm e a gente poderia ter uma vida melhor agora, né? Não sei o Flávio aí, cara, o que ele acha, cara? A gente poderia estar... Cara, a gente poderia realmente estar vivendo outra vibe aqui, sabe? Imagina, cara, a gente não tá dependendo de combustível fóssil hoje em dia. Tá todo mundo tentando descobrir como não depender mais do combustível fóssil, né? Mas é que tá, né, cara? Quem evita isso, Flávio? você tem um grande cartel de que domina o mundo, tá ligado? De energia, de disso tudo, cara. Imagina mudar o paradigma disso, Flávio. Por isso que é embaçado, cara. A gente fala, a gente tá zoando, ah, será que existe ou não, cara? Mas, se você parar pra pensar, cara, acho que vale, pra esse pessoal, vale a pena segurar essa informação. É, no próprio Anak Knowledge, mais lá pro final, porque esse documentário é muito bom, né? Tô falando direto dele aqui no episódio, ele é dividido em três partes, né? A primeira parte explica o que é o fenômeno ufológico, o porquê disso, né? Que foi as atividades nucleares que desencadearam isso. No segundo, ele explica a rede de proteção exclusivamente dos Estados Unidos, né, que usam N coisas, ele fala que é complexa, uma rede de proteção complexa e multifacetada, com todas as áreas, né, tá no entretenimento, tá no poder militar, no poder político, nas religiões, sociedades secretas e tal, e fala a revolução que isso causaria, né, porque eu lembro que no final do documentário ele fala que uma gota de energia que esses seres produzem seria capaz de abastecer Nova York por 50 anos, uma gota. Só que aí, como você já estava falando, né? Esses donos do mundo, né? Os donos das indústrias, principalmente de energia, todo tipo de energia eólica, combustível fóssil, gasolina, tudo, eles têm muito, muito dinheiro a perder. Cara, imagina, cara, imagina a gente ter uma vida plena. É. Sabe, cara? Tipo, e você mudar isso na sociedade, cara. Por isso que eu falo, a gente entra numa pira, cara, mas tem razão. Sabe, cara, imagina um mundo desse. Pô, imagina, a gente não precisa acordar amanhã cedo, Flávio. É, cara, a gente só tá concentrado em evoluir mentalmente, cara. Ah, mas isso não existe, cara. Isso é. Eu sei, cara. Eu sei que é utópico. Essa é a parte utópica do episódio inteiro, Flávio. E a gente entra, o capitalismo não deixa. O capitalismo não existe em situação. Uhum. Plena, porque ele se alimenta dessas crises, dessas dificuldades, desses problemas, né? Sim. Então, tipo, inclusive, né, até comentei com você lá que uma vez caiu aqui na minha mão o tal do socialismo intergaláctico. Nossa. Teve um argentino doido aí que criou uma teoria doida aí de que o socialismo foi tipo apresentado a gente por alienígenas e tal. Olha, que os alienígenas, você tá me dizendo certeza... que o Karl Marx foi contatado por alienígenas. Os alienígenas com certeza, se eles são mais evoluídos, eles são socialistas, são comunistas, tipo aquele povo, ah, Jesus Cristo era comunista, e a mesma coisa, ó. Tipo, umas viagens, ou vá quem a dizer que eles são tão evoluídos que eles não precisam de nenhum tipo de sistema político, né? Moralmente, porque... econômica, talvez nem precisem de dinheiro. Por isso que eu tô falando, é esse tipo de evolução que eu queria, tá ligado? Uhum. Porque se você domina uma forma de energia, porque, assim, uma coisa que eu vi é eles falando de... explicando, tipo... É, esse também é o primeiro grau da escala Kardashev, né? É. Uhum. Por exemplo... Não todos, mas eu lembro que o primeiro é explorar os recursos e energia do local. De energia, tipo... que tem as civilizações tipo 1, 2 e 3, né? A gente não é nem 1 ainda, a gente é 0,7, uma coisa assim. O nosso, a maneira como a gente lida com energia. E que, por exemplo, você vê lá, a gente tava falando do sinal WOW lá, que tem alguém pesquisou aí, acho mais ou menos, acha que ele veio de tal estrela ou alguma estrela nessa região aqui, mais ou menos... E aí calculou lá e deu 1.800 anos-luz. 1.800 anos-luz quer dizer que a velocidade da luz, o sinal leva 1.800 anos para ir, 1.800 anos para voltar. Tipo, então, para uma civilização ter um controle de energia que ela consiga viajar 1.800 quilômetros, 1.800 anos-luz em menos tempo, porque é uma energia absurda. É absurdamente... Pra gente é inconcebível hoje, né? Então, Flávio, mas por isso que o Stephen Greer estabeleceu isso de meditação coletiva, assim. Porque é uma energia tão absurda e são distâncias tão longe uma da outra que o único modo seria essa... Porque eles explicam, assim, que a consciência humana... Tipo, eu tenho um tipo... Eu, Samuel, tenho um tipo de mente. Você, Flávio, tem um tipo de mente. Por mais que nós possamos ter alguns traços em comum, assim, então, introspecção, uma ou outra coisa... mas a consciência em si do ser humano é uma singularidade, ela é uma coisa só. Então, a deles também seria, entendeu? Por isso que eu entendo você levar a sério assim, mas o exercício do Stephen Greer seria esse, entendeu? Resumindo, daria pra você viajar, tipo, explicaria a viagem deles, cara. É o lance do, tipo, não existe tempo, né, cara? Você usar isso aí pra transcender lá, tá ligado? Você vai pra... Você viaja desse jeito, né, cara? Você não... Você não usaria o transporte básico que nem o Flávio tá falando aí, pra usar algum tipo de energia pra... Sabe quem diz isso, cara? É o Tom DeLonge lá do Blink 182, no livro dele. Mesma coisa, a mesma teoria. É, mas é aquela coisa, né? Tipo, a teoria é que não existe tempo, né, cara? E eles não são de outros planetas, são de outras dimensões, né, cara? Porque a gente existe... seria a nossa dimensão existindo em outras, né? Do lado de outras e tal, né? Isso explicaria essa... o pessoal atravessar tantas distâncias. Mas é difícil mesmo, né? Sabe? Eu acho que é o maior ponto de discussão aqui, cara. E é o maior ponto de discussão do assunto, né? Porque aí no final fica naquela, né, cara? Parece que eu fugi isso. Pode ser e não é, né? É sempre isso, cara. E isso que me irrita um pouco. Eu não sei você, Flávio, cara. Eu não sei se você vê o assunto desse jeito, cara. Eu e o Samuel, a gente é meio cético assim, mas a gente é meio que ainda fica acreditando em um monte de coisa. Mas não tem essa coisa assim, cara. Tipo, pode ser e não é, né? Fazer o quê? Meio antes que de religião. Não sei se você acha. Sei, cara. Eu sou meio cético. Hoje eu sou muito cético com as coisas, assim. Eu acho que a gente viaja muito na maionese, assim. Mas é uma questão, é uma opinião minha, assim, né? A maneira como eu enxergo, assim. Não tô dizendo que é certo, que é errado, que eu sei, que ninguém sabe. Não é essa a linha do pensamento aqui. Mas é mais, tipo, eu, Flávio, eu não acredito em muitas coisas. Eu acho que algumas coisas têm até uma função social mais além, tipo, como é o caso da religião, por exemplo, que eu acho que ela tem uma função social mais importante do... pra mim, ela é um elemento social e não espiritual, né? Tipo, acho que ela tem uma função mais socialmente ali do que de outra maneira. Espiritual ou salvação, né? Mas quanto à ufologia, eu sou muito cético, cara. Eu realmente... me interessa muito saber, assim, eu tenho vontade que alguém prove que não, aqui, ó, tá aqui, ó, olha a prova que você, isso aqui é um disco voador, isso aqui é um alienígena e não tem, caramba, olha isso, é um alienígena, tipo, mas até hoje é só relato e coisas obscuras e não sei, sabe, aquela coisa. Existem meio que... provas concretas, né? E que o que surge. Então, dessa conferência de duas semanas atrás, a única coisa que deu que falar foi a parte do depoimento do David Grush, onde ele diz que os Estados Unidos têm sim posse de peças e naves, né? Não alienígenas e material orgânico não humano. Né? Foi o único que deu. Mas foi a declaração de maior impacto, assim, nessa conferência, né? Você imagina que desde os 5 anos de idade eu sou retirado de dentro da minha casa. E não é de uma forma muito legal. A gente tem alerta as pessoas, né? O Fábio fala, para de ficar pedindo pra nave ficar te levando pra passear. Ele fala assim, eu prefiro que descesse uma nave aqui agora, eu entraria e iria. Você, me leva do planeta. Você não tem noção que você tá fazendo. Você tá criando um contrato e esse contrato tá reverberando na tua ancestralidade. Porque eles não veem só o presente, eles veem a totalidade no tempo. Então eles vão mapear toda a tua rede. Então, assim, eles vão ver potencialidades psíquicas em você. Eles vão ver se você é um médium em potencialidade. Eles vão começar a observar você. Eles vão começar a tirar você e levar para salas para estudar você, para treinar. Eles começam a fazer com que a tua família, a partir de alguma outra pessoa ou uma instituição, fale, nossa, seu filho é diferente, seu filho é inteligente. Vamos botar ele numa escola que tem um ensino um pouco mais avançado. A mãe e o pai acredita, acaba te colocando. Enquanto você está ali no período da escola, você é retirado da sala, levado para outros lugares para estudar diferente dos outros, com outras crianças. E assim começa essa manipulação, o que a gente chama dos agentes aqui, que são 9 agentes, 4 ainda estão nativos. A gente acabou descobrindo que a gente voltou agora há pouco tempo de novo, que não é uma coisa muito boa estar ativo dentro do programa, mas desde os 5 anos, como eu falei, a gente falou aqui no início, eu conheço o Fábio projetado, né? Eu ainda não conheci o Fábio, eu sabia quem era o Fábio porque eu fui levado por um dessas consciências, né, que vinham me tirar de casa. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, foi a primeira vez que ele falou assim, agora você vai começar a conhecer quem trabalha com você em rede. Porque até então, criança, eu era retirado de casa por uma mulher e um homem, desciam esferas azuis dentro do meu quarto. Como criança, você não sabe o que está acontecendo. Minha mãe não tinha conhecimento. Acho que é normal, né? Minha mãe era semi-analfabeta, meu pai também. Não tinha como falar. Se falasse qualquer coisa estranha, eu apanhava. Então, assim, eu comecei a aprender com o tempo que não podia falar. E ela falou, não conta para ninguém essa mulher. Vamos para um bloco final aqui, onde cada um dos três aqui vai falar como enxerga de uma forma resumida e esse fenômeno, essa possibilidade de vida alienígena no nosso planeta e em outros planetas, né? Começando por mim, eu sei que eu conheço a visão cristã e conheço a cristão, e hoje, nos últimos 2 anos, passei a conhecer a visão dos espíritas ufológicos, né? Aí sim, hein? Agora vai. Agora vai. A verdade que, acho que, ainda bem que vocês não acompanham, né? Mas tem muito youtuber cristão conspirólogo no Brasil, né? E para esses cristãos, esses seres alienígenas não são seres de outros planetas, eles são o que o cristianismo ensina, né? Eles são aqueles 1/3 da parte que caiu junto com Satanás, né? Que na verdade não são aliens ou alienígenas, são demônios, né? Aí dentro desse pensamento cristão, você tem 2 vertentes, né? Você tem o que seriam chamados nefelins, né? Aliás, tem um filme, o filme é horroroso, assim, não assistam. É um filme com o Cuba Gooding Jr., chama A Tumba do Diabo, de 2009. Agora eu vou atrás. Não, vai atrás, mas é um horroroso o filme. Eles brincam, os roteiristas usaram esse conceito dos alienígenas serem esses anjos caídos, né? Mas quais seriam essas 2 vertentes, né? Sabe que isso aí vai funcionar, cara? Quando a Rede Globo fizer uma novela da 6 com isso. Puta que pariu. Aí a galera vai comprar. A visão mais... Resumindo assim, na visão mais cristã, é que esses seres... seriam demônios, né? Não seriam seres benevolentes de outras galáxias, são anjos caídos, né? Existe até a visão que, na verdade, são intraterrenos, né? Porque toda hora na Bíblia você vê que fala que o inferno está abaixo, o inferno é no chão, essas coisas, então eles sairiam. Até o próprio Edson Boaventura, na primeira vez que ele foi no Paranormal Experience, ele disse que tem uma cidade em Minas Gerais que era um queijo suíço, entendeu? Então essas naves sairiam desses... debaixo do chão e não de outras galáxias. Eu acho interessante, né? Porque o pessoal até fala, né? Ó, daria pra você explicar Deus e tal, cara. Eu acho que seria legal, cara. Mas pro pessoal que realmente fica com a Bíblia debaixo do braço, seria bem tenso, né, cara? Já pensou, cara? Ah, você não é o perfeitinho, não, viu? Você não é na imagem dele, não, viu? Tem outros aqui. No caso de uma revelação alienígena, a primeira coisa que seria colocada em xeque é a religião. Não tem o que... Cara, imagina isso, Samuel, cara. Mano, eu fico pensando nas senhorinhas aqui do lado da minha casa. Sabe, eu moro do lado de um convento aqui. É a religião que seria colocada em xeque. Quem criou você? Quem nos criou? Deus existe? Pelo tudo que vocês exploraram do universo, existe alguma evidência de que Deus existe ou não? Se é que é uma preocupação pra eles também, né? Por experiência própria e da história, a Igreja Católica acho que vai lidar muito bem, né? Eles adoram forjar uma historinha nova, né? Uma coisa eles vão inventar, a Católica vai inventar. Eles fundaram uma religião fazendo isso. Para eles vai ser bem fácil, né? Eles adaptaram uma história a toda uma burocracia romana, né? Imagina a adaptação, cara. A ginástica que vai ter que fazer pra adaptar isso. Cara, eu sei que vai ser foda. É. Sabe? Mas eu... Sei lá, cara. Seria legal, mas eu começo a ver, sabe, o cinismo da nossa sociedade hoje, meu, tá cagando e andando. Eu vi do cara da gringa semana passada. Não, legal, né? Os ares existem e tal, né, cara? Dá pra baixar o preço aí do custo de vida agora pra gente, cara? Porque tá difícil mesmo, né, cara? Eu sou nesse lado meio utópico, cara. Se for ter uma coisa assim, um disclosure mesmo, cara, tem que ser pra melhorar a vida das pessoas. Mas vai ser difícil. Então, nessa linha dos demônios, que esses seres seriam demônios, tem uma série que a gente vai chegar nesse bloco ainda, rapidamente, porque já tomou bastante tempo aqui já, mas... É, tem a série Childhood's End, que é do próprio Arthur C. Clarke também. Eu não assisti, mas eu sei que, na verdade, a proposta da série é essa, que os demônios se fantasiam de alienígenas super tecnológicos e inteligentes pra poder enganar a humanidade, entendeu? Aí as duas vertentes seriam essas, né? A primeira é de que, na verdade, tem um lado, pelo menos dos youtubers que eu acompanho, assim, que eles caíram, esses anjos, na presença de Deus, eles desejaram as mulheres da Terra. Tá lá em Gênesis 6, né? Eles desejaram as mulheres da Terra, tiveram relações com elas, relações sexuais, e nasceram seres humanos também, só que gigantes, né? O próprio termo Nefelim, ele vem do hebraico Nefal, que significa os caídos, né? E daí dessa palavra, que isso também, a palavra inglesa fall, surgiu daí, né? Cair. Só que eles seriam como Golias, sabe? Seres muito altos, grandes. Só que aí tem a outra vertente, como Golias, como Aquiles, Hércules. Na verdade, eles eram esses seres humanos super... Tanto que as mulheres morriam ao dar à luz. Quando da relação que elas têm com os anjos, não, tal, né? Eu sei que é muito mitológico, muito... Um tanto fantasioso, sim, né? Mas é a visão cristã que se tem, né? Uhum. É aí... A outra vertente desse pensamento religioso é de que eles corromperam o DNA humano, né? O próprio DNA deles, né? Por isso que eles têm essa aparência feia, né? De monstros e tal. Aí você tem o que tá ganhando força nos podcasts aí, tem acho que uma das mais famosas de todas é a Mônica de Medeiros, que é uma médium espírita, né? Que ela foi contatada por uma alienígena chamada Sheiliane, ela implantou colocou um implante no braço dela, ela tem contato com esses seres ou com esses mestres. Porque é sempre um nome tão bosta, cara, sabe? Não, nunca é um nome tão legal, né, cara? Sabe? K-Pax, aquele do Kevin Spacey. Nossa. É sempre um nome bizarro, assim. Tipo, mas, ó, duas coisas pra me encerrar da minha parte, depois vocês vão ver a visão de vocês, né? Caso uma provar definitivamente, assim, só a NASA... Que a NASA, na verdade, não é a única agência espacial que existe. Tem a chinesa, tem a russa, tem mais outras 5 ou 4 aí por aí. Só que como ela tá no imaginário coletivo, né? Por causa de Hollywood, tá? Filmes como Apollo 13 e tal. Só eles se apresentando mesmo, sabe? E se revelando, né? O documento, essas coisas. Ah, temos parte disso, parte daquilo. Tem material isso aí. Não adianta, não é o suficiente. Em caso de uma revelação. Se eles quiserem, depois depende muito da atitude deles, né? Mais da deles do que a nossa, se vai ser uma atitude pacífica ou hostil, né? Eu acho que o único caminho que pode acontecer, Salman, é realmente acontecer algum acidente sério envolvendo esses UAPs aí, sabe? Ah, não sei o que, bateu num avião comercial. Ah, mas o que aconteceu? Ah, não sei, falaram que foi um objeto, assim. Aí acho que começa a virar a história. Sabe, até que o Dr. Green tinha falado, uma hora vai acontecer isso aí, meu. Acho que o próximo passo da narrativa é isso aí, ó. Aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente. Tanto que o pessoal tá falando, né, cara? Ó, tá tendo relatos aí, né? Os pilotos não estão conseguindo fazer os testes deles e tal. Tá tendo relato de quase choque. Uma hora vai acontecer isso, cara. Como esse tipo de coisa sempre se destrói qualquer tipo de evidência, né? Em acidente, essas coisas. Mas sei lá, eu tô vendo uma hora assim, sabe? Eu acho que o caminho vai ser esse, cara. Ah, aconteceu isso aqui, meu, mas que porra é essa? Não é um avião? E agora pra explicar? Cara, assim, eu fico assim, sempre na expectativa de. É, que nem eu falei, né? Eu olho mais lá pra fora, assim. E a expectativa de surgir alguma evidência de vida ou de lá fora, mas. Algum tipo de contato, assim. Eu acho muito difícil. Pelo menos não na nossa geração, acho que não vai rolar, sabe? A gente vai perder essa, né, Flávio? Então essa Mônica de Medeiros que tem contato com essa ser, ele fala que o contato em massa mesmo vai ser lá pra 2046, 2050. Ah, mas eu quero agora, meu. Não é 2040, 2040. Cara com medo já. Mas assim. Pra onde a gente vai? Eu vi algum lugar explicando esse negócio da escala das energias aí. E o cara fala que, tipo, que, sei lá, em 2400, um bagulho assim, a gente ia estar consumindo um sol, mais energia que o sol, assim, um bagulho meio absurdo, assim. Então, talvez a gente precise mesmo de uma fonte de energia diferente. Vai vir do espaço, vai vir alguém, alguma civilização vai trazer isso pra gente. É também um pouco de esperança pra uma civilização que tá se matando, né? Tá se extinguindo. Essa é a hora que eu vou colocar a trilha do Interstellar. Eu aquele filme bosta lá do Nicolas Cage, Presságio. É isso que acontece. Tipo, não, é o contrário do que o Flávio tá falando. Eles levam crianças pra repovoar outros planetas lá. Tá? Cara, eles vão querer. Tipo, é horroroso esse filme. Mas, cara, então assim, eu sou muito cético, como eu disse, em relação a essas coisas, mas como seres humanos, a gente vive muito de esperança. A gente tá passando por dificuldades, né? Momentos, o mundo tá, a gente mesmo tá destruindo o nosso próprio mundo. Então às vezes a gente precisa se segurar em alguma coisa, né, gente? A gente precisa acreditar. Então eu quero acreditar porque a gente precisa acreditar. Mas tá difícil. Tá difícil. Então, eu foco mais ali no lá fora, como eu disse, de vir alguma coisa lá de fora, alguma informação nova, mas aqui dentro, essas coisas de OVNI, enfim, alienígena e ET, eu acho que é tudo enrolação. É tudo enganação do povo. Eu acho que já é um ponto que a gente não tem volta, sabe? Eu sou meio diferente do Flávio, eu acredito realmente nessas coisas. E eu acho que o caminho é começar, não é fazer desacobertamento, eu acho que a palavra certa tem que ser confirmação. Sabe? E o que dá pra fazer com essa informação? Sabe? O que dá pra fazer com isso? Entendeu? Eu acho que, como disse o Flávio, a gente já tá na merda mesmo, cara, sabe? A gente vai precisar de energia nova, precisa evoluir, sabe? A gente tem que aproveitar isso, cara. Só que a gente vive nessa picuinha de sempre, sabe? De segurar a informação e uma informação que podia estar melhorando a vida de todo mundo. Sabe? A gente vai voltar pro básico, cara. O ser humano é muito mesquinho. Egoísta, né? Orgulhoso. Egoísta, orgulhoso e, sabe, por um período infame de tempo, sabe? Cara, tipo, 60 anos, 70, 80, não é nada, cara. Não é nada. Mas pra Terra já não é nada, imagine pro universo. Pro universo, sabe, cara? A gente tá perdendo tempo. Sabe? E a gente vai ficar nessa picuinha, é o clássico. Os caras vão chamar eu muito de esquerdinha, cara. Mas tá vendo, se a gente continuar nessa aí de capitalismo, fudido, a gente tá na merda, cara. Sabe? A gente fez o programa só pra falar isso, cara. Só pra falar mal do cara. Só pra jogar. Ficou duas horas aqui, né? Toma essa, então. Mas essa é a verdade, cara. Mas isso precisa de uma revolução mental, cara. Gigantesca e... é difícil, cara. Eu fico na esperança, Samuel, sabe? Tomara que com essa informação as coisas comecem a mudar, mas é difícil. Como disse o Flávio, não sei não, cara. Depender do humano aqui pra mudar, cara, essa coisa é... mas sei lá, né? Esperança é a última que morre. Tamo aí. Eu acho impressionante o que tá acontecendo. Esse ano é impressionante. Então, o que aconteceu esse ano? Sabe, aquele janeiro, fevereiro, com aquelas notícias assim... ficava aí o Samuel e o pessoal do chat amava o cara, meu. Vamos falar no bloco de filmes, aí eu falo, mas tipo, meu, agora vai, sabe, cara? Tipo, era notícia CNN na Globo, ó, os caras estão derrubando lá, hein, cara? Tá voando no espaço aéreo americano, não sei o que, Twitter pegando fogo. Ah, eu quero os amigos do Juca vindo aqui resgatar ele. E fazer uma parada aqui no Carrefour Anchieta. Por favor, né, cara? Seu ponto aqui da Zona Sul, cara. Seu Carrefour Anchieta. Mas pode ir lá, Samuel. É isso. É isso, né? Não é isso, não. Vamos para um último rápido bloco aí, porque somos um blog de cultura pop, né? Vamos falar sobre... Ah, a gente tinha esquecido disso, né, cara? O único episódio que a gente esqueceu, né, de falar de cultura pop, né, cara? É. O único episódio que a gente quis ser sério. Olhem! Lá está ele! Oh, Homer! Homer, desculpe eu ter duvidado de você. Eu lhes trago amor. Mas o amor entre um homem e uma mulher ou o amor de um homem por um ótimo charuto cubano? Oh, eu lhes trago amor. Ele trouxe amor, não deixa o homem embora, não. Quebrem as pernas dele. Mas ufologia é cultura pop também. É. Vamos falar dos nossos produtos, né? Filmes, séries, livros, músicas que nos marcaram. Começando com eles, né? Os filmes são o grande precursor, né? Pela ordem, pela lista cronológica que eu tenho aqui. É O Dia que a Terra Parou, de Robert Wise, né? 1951. Que ele é antes do Guerra dos Mundos? Ele é antes? Acho que é antes, cara. Deixa eu ver aqui. Guerra dos Mundos é de 38, na verdade. Então é o depois. Livro, né? A transmissão de rádio. Não, sim. Não. Puta, não sei agora. O livro... Não vou conseguir agora. Talvez vocês pegaram no Google aí. Mas a transmissão que também não deixa de ser um marco ufológico, né? Pessoas se mataram. Pessoas ficaram desesperadas, desmaiaram de terror com a transmissão de 38 de Orson Welles, né? Guerra dos Mundos, um trecho. Cara, se ele citou um parágrafo, foi muito, né? É, porque naquela época... Orson Welles já deu a receita, ela já deu a receita lá, como é que faz? O livro é de 1898. Nossa, 70, a transmissão é mais antiga que o próprio livro. Bem mais antiga que o próprio livro. Não, o livro é antigo. 1898. Ah, sim, tá falando bosta. E nos filmes aí a gente tem O Dia que a Terra Parou, né? Robert Wise, 1951, que ganhou um remake em 2009, né? Filme do Keanu Reeves é uma merda. É uma bosta fora também, né? Pessoal, esse não tem defesa. O pessoal gosta de defender o Keanu Reeves, mas não. Filme chato pra caralho. É muito ruim. A gente tem que dividir, né, cara? Eu tava falando com o Flávio. Existem vertentes, né, disso, cara? Tem o Alien que é engraçadinho, que é comédia. Tem o comentário social, né? Tem o sci-fi mesmo, né? E tem o filme de ação, né, cara? Então, sempre dá pra dividir bem esse tema. Os meus favoritos, eu sempre falei aqui, cara, Sinais, não tem como, cara. Pra mim, acho que é o melhor. Vamos junto. Eu gosto de Sinais, mas é legal. Sinais é um... Que não é também só sobre Ares, né, cara? É sobre perder a fé. Sim. Então, né, cara, não é... E sobre o jeito luto, que ele trata também, né? Sobre o luto e não é sobre, né, tipo, você é espalhafatoso pra caralho, né, é um cara? Tipo... Memories, né? Mas eu gosto do Independence Day, cara. Sério? Eu gosto, cara. Você não gostou, Flávio? Olha só. Ah, cara, sei lá. Eu acho ele muito da época, assim. É muito, sei lá, muito temperatura máxima, assim. Sei lá. Hoje eu acho ele um filme bem ok, assim. Na época era um filmaço, né? Na época, puta blockbuster, né, cara? Hoje em dia, você mais ou menos, né, cara? Eu acho ele mais ou menos hoje, não acho ele tudo isso, não. Bem, eu revi, né, pra fazer esse podcast, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que é sensacional. Mas é aquilo, né, Flávio? Nossa, o Spielberg foi muito otimista ali, né? Mas o Spielberg é, né, otimista, né? Mais ou menos. Às vezes ele consegue... Mas ali é muito bonzinho, cara. Eu acho que é o filme mais bonzinho da história, da carreira dele. Eu gosto do Contato mesmo. O Contato também, ele tem uma vibe meio... Ah, do ZMX, né? Com a... Judy Foster. O Judy Foster. Que é baseado num livro do Carl Sagan, eu acho, né? Sim, sim. Uhum. Ele acho que também escreveu o roteiro, né? É. Também ele tem uma vibe bem positiva também, assim. Eu acho ele muito bonzinho também aquele filme, mas eu gosto dele, cara. Mas. Eu gosto desse filme que ninguém falou o mega processo que ela levou depois, né? Ter gastado mó dinheiro e ninguém viu porra nenhuma, né? Então peraí, né? Você juntou bilhões de dólares aqui e não aconteceu porra nenhuma, minha filha. Ah, tá. Mas é isso, né, cara? Fugir é isso aí mesmo. Você relata o que aconteceu e é taxado de louco. Aí ainda em 56 nós tivemos a primeira versão que esse filme foi remake, rebootado, né? Invasores de Corpo, né? Falamos no... Nossa, isso aí tem milhares. É. É, fruto da Guerra Fria, né? Esses filmes de alienígenas dos anos 50, 60 é muito Guerra Fria, né? Até 80 mesmo, né? Era uma metáfora que os comunistas, né? Que são os vilões e tal. É. E aí tinha um filme que eu gostava de assistir no SBT quando eu era moleque, porque eu podia ver mulheres peladas, cara, que é o A Experiência. Muito bom. Uma Experiência 3, principalmente. Cara, essa mulher continua foda, cara, Natasha Henstridge. É. Eu sigo ela no Instagram, cara. A mulher tem, sei lá, 50 anos, continua foda pra caralho. É. O que mais tem? Tinha Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, que é o grande... Um divisor de águas, né, no cinema de... De alienígena, né? Cara, o Richard, Dreyfuss manda muito bem nesse filme. É. Puta que pariu, cara. Ele tem bem mais protagonismo, né? Porque no Tubarão ele não tem, né? E o cara abandona a família. É impressionante. É. Cara, foda-se, cara. Tipo, você faria isso, Flávio? Ó, tá vindo uma nave gigantesca. Tchau, minha família. Não, você tá maluco. Eu vou. Já começa que se a nave estiver pra um lado, eu vou pro outro. Já começa por aí. O cara fala, tô desempregado mesmo, cara. O cara foi mandado embora. Vou entrar dentro da... Mas é legal o personagem do Dr. Hynek. Hynek? Não lembro. É tipo, que é o pai da ufologia nos Estados Unidos. Inclusive, ele fez viagens ao Brasil pra visitar o general Ochoa, né? Nas fazendas lá que eles tinham contatos alienígenas. Você tá falando, é o tal do Lacombe que aparece no filme? Não, ele aparece no final do filme, ele só é mencionado. Dr. Hynek, um negócio assim. Mas bom lembrar que o Lacombe é interpretado pelo François Truffaut. Olha o cara que tava no filme, Flávio. Meu Deus do céu. François Truffaut, fazendo o que lá, né, mano? Coitado. Cara, toda vez que eu vejo esse filme, eu fico mal. Cara, o que esse maluco tá fazendo nesse filme? Ele tava precisando de dinheiro pra fazer acabar algum filme. Sim, cara. Dele, foi... Não é possível, cara. Tipo, o cast mais random que eu já vi nesse filme. É, cara, interessante também que no final... Isso aconteceu de verdade, foi uma operação da aeronáutica dos Estados Unidos que sobrevoou o famigerado Triângulo das Bermudas, né? Aí no final do filme eles devolvem os pilotos, eles brincam, né? Eles devolvem os pilotos final... que sumiram. A verdade é que os ETs fazem uma Tomorrowland ali naquele deserto, né? Fazem uma balada, uma super balada. É um show de luz e som aquela sequência, né? É a sequência mais marcante do filme, né? É bizarro que o filme é só isso, né, cara? É luz passando, não sei o quê. Levamos só as crianças, tchau, não sei o quê. Cara, sério mesmo, cara. Não existe um filme mais bonzinho e simpático do Spielberg. Não nem existe, o ET cara. Do Spielberg? Nem o ET, cara. Cara, o ET, os malucos fuderam com o ET, cara. Lembra? É, passou mal pra caralho. O ET só fazendo bem pra gente, aí ele... Apontaram arma pra criança, cara, era um inferno aquele filme, cara. Aliás, eu tenho que lembrar, né, cara, o maior trauma da minha vida é esse filme. Eu entendo. Cara, os meus primos faziam questão de me assustar. Pra quem acompanha o podcast, já sabe que o Sérgio tem medo do ET. Não, mas hoje eu dou valor pra obra, eu acho o filme foda e tal, né, cara? Mas, cara, anos e anos, assim, cara, tipo, até... Cara, se aparecer uma imagem, assim, rápida, assim, do ET na televisão, na internet, eu vou levar um susto. Caramba. Aí o ET com o Michael Jackson, você desmaia, né? Pior ainda, nossa. Cara, meu primo tinha essa foto, cara, eu odiava isso, cara, você não tem ideia, só, cara. Pô, você é gigante dessa porra dessa imagem, do ET com o Michael Jackson. Meu Deus. É muito idiota. Eu não sei se... Ah, não, aqui tinha, mas era tão... Eu não sei se você chegou a ver, Sérgio. Porque isso devia ser muito pequeno. Na época do filme. Mas nos anos 80, vendia um boneco do ET, tipo... Os muito riquinhos que tinha, assim. Mas tinha um... Mano, era quase o tamanho real o ET, assim. Nessa hora, tinha um meio metro. Eu agradeço ter sido pobre mesmo, cara. Puta que pariu. Eu já vi isso em loja. Não conheci ninguém que tinha. Mas eu lembro de ter visto que via a caixa do ET, assim. Ele tinha um meio metro de altura, assim. Um ETzão, assim. Imagina você ter um ET desse na sua casa. Você é louco, cara. Aliás, o ET é Mas eu dou valor pro filme hoje em dia, cara. Eu acho foda. Esse ET é a representação de uma... Que os ufólogos, né? A representação de uma espécie... Que existem várias espécies, né? Não é que não é igual ao humano. Na nossa... No universo temos várias espécies de outros animais e tal, né? Mas pra mim representava o diabo mesmo. É uma espécie chamada Zeta Reticuliana. Cara, não sei. Eu sei que ele aparece no episódio 1. Eu tinha um cagaço, sim, cara. Eu não tinha medo igual o Sérgio, mas eu tinha um... Às vezes eu olhava pra ele por certos anos, assim, dava um cagaço, assim, dava um certo medo mesmo, porque ele era muito estranho, né? Aí em 79, Ridley Scott surgia com Alien, o Oitavo Passageiro, né? Um grande marco aí da ficção científica, que é o que todo mundo sempre fala, né? O filme de terror no espaço, de casa mal assombrada e tal, né? Só que é um alienígena, pra mim, o alienígena mais icônico do cinema, né? O xenomorfo. Aí tem Enigma de Outro Mundo, em 82, né? John Carpenter. Filmaço. Esse é filmaço, muito bom. É. Cara, isso é aula de cinema. Enigma de Outro Mundo tem que assistir, cara. Toda vez, uma vez por ano você tem que assistir isso. É. Você tem que assistir uma vez por ano, cara. Esse, Planeta dos Macacos e Tubarão. É. Uma vez. Tem que assistir, cara. Em 87, dirigido por Matthew Robbins, tivemos mais ETs bonzinhos, né? O Milagre que Veio do Espaço, os robôzinhos lá. Tivemos Predador, temos um episódio só pra ele, né? Busque aí no seu agregador. O que mais? Ai, Alf, com... o ET teimoso. Nossa, Alf. Cocum, cara. Nossa. Cara, eu tinha medo também, Flávio. Cocum, eu também tinha medo do Cocum. Cocum era a minha... A maneira, assim, eu achava que se eu visse... Tivesse algum contato, ia ser que tipo o Cocum, assim, aqueles seres meio brilhantes, assim. Mas você acha pior ainda, Flávio? Eu achava feio pra caralho, mano. E assustador, assim, imagina você. Assustador, mano. Assustador. Puta que pariu. Esse amigo de noite, assim, na sua casa, parece um ser brilhante. Você é louco. E, cara, eu não sei pra você, Flávio. Eu entro naquela coisa da Sessão da Tarde. Tem filmes que só passavam numa época da Sessão da Tarde. Cocum, cara. É sempre... Era julho num frio da porra de tarde. Eu lembro até hoje, cara. Sabe? Eu tava de férias na escola e ficava com o cu na mão porque ia passar Cocum. Sabe quando o tempo tá cinza, meio escuro, assim, cara? Eu falei, caralho, aí passa essa merda desse filme ainda, cara. Sabe? Nossa, bem lembrado. Puta que pariu, cara. Que medo desse filme. Outro trauma que eu lembrei desse podcast. Meu Deus. Temos um outro clássico do cinema em casa, que é o A Coisa, né? De 90, que na verdade é a bolha, na verdade, não é a coisa. É porque no livro o Pennywise, de fato, ele é um alienígena, assim, ele cai do espaço também. Mas é um terror mais sobrenatural, tá? Não se aplica, né? Tem aquele A Bolha, né? Da década de 80. Que mais? Vamos pra década de 90. Cara, tem esse filme, cara. Eu lembro que ele é um clássico, mas não lembro nada do filme. Por favor, não me deem spoilers que eu quero rever. Que é o Stargate, né? Do Roland Emmerich, 94. Stargate. Stargate tem a ver com. Interdimensional. Com eram os deuses astronautas. Sim, sim. Aí vocês falando de treinar crianças, Ender's Game, Armada, pra mim os definitivos no cinema disso são os molequinhos do Marte Ataca, que jogavam FPS, né? Marte Ataca. Tim Burton 96, cara, um ótimo filme, uma comédia, né? Cara, a gente tem que lembrar aqui, cara, embora eu não tenha assistido, obviamente, porque eu tinha medo e não queria ficar assistindo, mas hoje eu ainda pretendo começar a assistir a série, que é Arquivo X, né? É. Você assistia, Flávio, ou não? Cara, na TV, quando passou... Jogado eu... na TV Record. Então, eu era muito novo e eu lembro que o dia e o horário não batia, assim. Eu lembro que uma outra pessoa falava assim, Arquivo X e tal, mas eu só consegui assistir mais tarde, assim. Quando começou a ter DVD, sabe? Você dava pra você alugar na locadora, temporada, assim. E quando eu assim, comecei a assistir a primeira temporada, alguns episódios. Mas na época que passou na TV mesmo, eu não assisti, não. Eu conheço muita gente, eu vejo o pessoal muito falando, nossa, Arquivo X, a febre do Arquivo X. Falei, tipo, eu não passei por isso, não. Acho que eu tava em outro mundo, outro universo ali. Pra mim foi um pouquinho depois. E foram duas séries na época ali, cara. Foi Twin Peaks, Arquivo X, né, cara? Twin Peaks? Chegou a passar aqui, cara. Passou na Globo, né? Passou na Globo? Uhum. Nossa, eu não lembro disso, não. Devia ser muito madrugada. Eu era muito. Eu devia ser adolescente. Twin Peaks é de 90, né, cara? Eu devia ser adolescente. Não devia nem tá. Mas se você pegar no contexto disso, foram duas séries que estão falando quase ali do mesmo assunto, né, cara? Claro, Arquivo X vai mais a fundo, né, cara? Mas o Twin Peaks, tipo, o pessoal, né? Como você disse, né? O pai do Briggs, né? O David Lynch, né? O Cooper, né, cara? Tipo, ele é um agente ali da FBI, né, cara? Mas. Como eu disse também aqui no episódio, né? Tem todo o contexto lá do Projeto Azul, cara. Quem pegar aquele dossiê do Twin Peaks pode checar isso aí, né? Quando eu li o livro, eu fiquei pirado nisso, Flávio. Puta que pariu. Caramba. Aí, foda, eu preciso ver esse livro ainda. Recomendo, cara. de séries alienígenas assim nos anos 90, eu gostava daquela do Missão Alien. Ah, bem lembrado. Tipo, eu não lembro se o filme tinha essa pegada, mas a série era meio que... Eles eram uma dupla de policiais, né? Tipo, um alienígena e um ser humano, assim. Eu achava bem a dinâmica muito boa, assim. Você lembra disso, Samuel, dessa Missão Alien? Não, cara. Eu lembro, cara... Alienígena não precisava, não podia tomar leite, tipo, eles ficavam bêbados tomando leite. Será que é esse Missão Alien, que eram uns alienígenas carecas, que tinham umas manchas roxas? Sim, é esse sim. Mesmo. Ah, esse aí, eu lembro, mesmo. Sim, cara. Eu tinha um certo medo da chamada. Que a nave deles chamada. Fica presa aqui. Ah, cara, putz, mano. É que eu vou assistir essa Childhood's Ending, que eu vou atrás, cara. Mas essa aí eu lembro, sim, das chamadas no multicanal, cara. Só pra vocês verem como eu sou velho. É. Tinha aquela Roswell de 2002, lembra? Nossa, nossa. Era série Alien adolescente da CW. Teve do Spielberg também, né? O Taken, que é sobre o Projeto Azul também. Uhum. O Blue Book. É uma boa indicação também, que a Neve Spielberg acabou fazendo uma série também sobre isso. Cara, vamos acelerar. Nos anos 90 tivemos Homem de Preto, né? Tivemos um dos filmes mais que se tornou cult também, em 2009, Distrito 9, né? Do Neil Blomkamp. Isso é bem legal, cara. Filmaço. Melhor filme dele, cara. Único filme, né? Desejo do cara, meu. O cara fez o filme do Gran Turismo agora, meu Deus do céu. O que aconteceu com a carreira desse cara é bizarro. Aí nos últimos anos, os melhores, quais foram? Foram A Chegada, né, do Villeneuve, muito filmaço, cara. A Chegada aí, é muito bom. Não é querendo me gabar, cara, mas nesse filme tem um diálogo que ela explica que quando uma pessoa sonha, né, porque esse filme é sobre linguagem, comunicação, né? Ela explica a teoria de algum cientista lá, que quando você sonha em um outro idioma, não sei se isso já aconteceu com vocês, cara, queria saber, mas eu já sonhei em inglês. Assim, olha só que poliglota. É, eu não sou fluente em nada, mas eu já sonhei em inglês. Tipo, e ainda foi naquele dia que a gente foi assistir o do Tarantino lá. Era uma vez em Hollywood, eu sonhei que eu tava num táxi conversando com a Maya Hawke em inglês, cara. Olha só, aí, cara. Não é que não gabar, mas é. Ele fala que quando acontece isso, que seu cérebro tá passando por uma reprogramação e tal, né? Essa de todo o filme é essa que mais ficou em mim, assim. Eu preciso rever A Chegada, cara. Tanto que no próprio filme tem a confirmação dessa teoria no universo do filme ali, né? Que também é sobre viagem no tempo, né? Não há um deslocamento no tempo, mas é sobre viagem no tempo de uma forma original até. Olha, eu só sei de uma coisa, eu tive que rever aquele The Four Kind lá, né? O Contatos Imediatos de Quarto Grau. É horrível, cara. Mas sabe, cara, eu nunca vi um filme ser tão desesperado pra, com alguma coisa que é obviamente falsa. Escola Bruxa de Blair de... Não, nem isso, cara, mas a Bruxa de Blair sabe fazer isso. Não, de... Fontas é legal que tem o Cloverfield, né? Cloverfield é mais bacana. Mas, Flávio, esse filme, ele não sabe o que ele quer da vida. Ele abre o filme, a Mila Jovovich fala, os áudios... Todos os áudios e imagens no... que... É, as imagens aqui é de verdade, viu? A gente só usou, a gente só mudou o nome, hein, cara? A Mila Jovovich falando isso na câmera, pra frente, pra você. Aí toda hora que tem uma cena, cara, aparece o crédito. Olha, o áudio original lá. Aí aparece o textinho lá, cara. Não sei o quê. Aí, vídeo original. Aí você vai ver o vídeo, cara, um vídeo produzido do caralho, tá ligado? Tipo, você vê que não é feito no VHS de verdade. E o tipo filme um inteiro, filtro, cara. Né? Sim, cara, 90 minutos do filme inteiro martelando isso na sua cabeça. É de verdade, hein? Eles até colocam a cena real com a cena do filme do um do lado. Que não do é real. Não, não é nem real a cena. Sim, cara. Mas eles tentam te vender que é real, né? Eu cara, lembro é até hoje, Não, não tinha interesse zero por esse assunto de ufologia, de ETs. Eu tinha 17 anos quando esse filme lançou. Aí eu tava na minha igreja, né? Na capela, um cara tava assistindo esse filme na igreja. Aí eu falei, caraca, eu vi aquilo, ó, tudo que os áudios, as imagens são todas reais e tal, eu fiquei maluco. Aí eu fui, antes de assistir o filme, antes de sair no camelô, né? Porque era uma época que eu não sabia baixar torrent, eu fui pesquisar, porque eu não sabia baixar torrent, mas tinha internet, aí eu fui ver que era tudo mentira. E que é um puta de um golpe de marketing e tal. Aí já pior golpe de marketing que eu já vi. É, tipo, Bruxa de Blair, né? Só que só funciona uma vez, né? Depois todo mundo não cola mais. Mas aqui o Bruxa de Blair é muito bem feito, cara. É, Bruxa de Blair é realmente. Nossa, cara, esse é bizarro. É, aí eu assisti com a expectativa completamente já flopada, né? Eu sabia que era tudo mentira. Mas é ruim demais o filme. Eles veem uma coruja, né? Uma coruja branca na janela. Cara, eu revi o Dark Skies também, cara, que é da Blumhouse. Olha aí, Flávio. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu vi que teve um filme, não lembro se foi em 20, em 20 ou em 21, acho que foi em 20, 2020, é aquele The Night Of. Falam que é muito bom, né? O Sérgio assistiu, né? Eu não lembro, cara, eu preciso até rever esse filme. Mas esse do Dark Skies, cara, é uma família que... Cara, eu acho muito engraçado, cara, os Greys vêm aqui pra Terra pra atazanar uma família só. Ah, é, vocês nem explicaram esse negócio de Grey aí. Tem os verdinhos, tem os cinza, tem os reptiliano é o... Reptiliano. São os Screws da Marvel. É a mesma coisa. Reptiliano. É os Screws da vida real. Reptiliano é aquele que a menina viu lá no avião. Lembra do vídeo que eu postei lá, cara? Que ela começa que a gritar com todo mundo. Lá. They can either believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. Aliás, você tá indignado que a menina sumiu e ninguém acha mais a menina. É claro, ô Flávio, você é aqui no Brasil, meu amigo. Você é aqui no Brasil, cara. Eu tinha ido num programa lá da Luciana Gimenez na RedeTV. Nossa, tava dando entrevista até hoje, se fosse aqui no Brasil. Tava na casa, tinha aberto o OnlyFans, tava tocando a vida. Cara, como você não acha uma pessoa dessa nos Estados Unidos, cara? Isso virou um meme e sumiu. Virou um meme e sumiu, ninguém sabe, só sabe o nome dela, cara. Ninguém sabe o que aconteceu, cara, é bizarro. Foi feita por inteligência artificial, pô. E todo mundo quer saber o que ela viu, cara. Quem era a pessoa lá, cara, que não era real dentro do avião, cara. É bizarro, meu Deus. É, os reptilianos seriam os escuros da Marvel, o Zeta Reticuliano seria o ET do Spielberg, os Greys seriam aquele clássico, aquele verde cabeçudo com os olhos bugalhados, né? E aí, biblicamente, tem uma outra escritura que me deixa intrigado, que é Apocalipse 16:13. Eu sei que vocês não acreditam tudo, mas eu vou ter que falar aqui. Fala assim, aí aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs, que seriam a semelhança desses alienígenas, sabe? Esses verde com olho preto e tal. Olha aí. E a continuidade da escritura faz que eles faziam sinais e prodígios, né? Que seriam essas tecnologias, essas curas alienígenas que num meio espírito ufológico acontecem, né? Essas mesas brancas e tal. É uma interpretação, né? Tanto que existe rixa dos cristãos com os espíritas, porque eles demonizam, né? Esse tipo de experiência, esse tipo de contato, esse tipo de visão de espíritos de mortos e tal, né? Porque seriam esses demônios se passando por seres de luz. O legal do Dark Skies é que, tipo, os caras vêm pra atazanar uma família só. Sabe, cara? Tipo, a gente vai tirar as coisas aqui do lugar, tá ligado? Ah, não sei o quê. E vamos endoidar vocês, cara. Só pela zoeira. Sabe, tipo, é um bagulho assim que é meio doido assim. Os alienígenas são duendes, né? Ô Flávio, o cara pegou, ó, esse roteiro aqui é sobre fantasmas. Só que aí ele... Mas troca pra alienígena, pra vamos fazer algo diferente. É isso, o roteiro do filme é isso. E a Blumhouse vendeu e ganhou dinheiro, tá ligado? E tem aquela Carrie Russell no filme, Flávio, olha aí, cara. Olha, é fácil ganhar dinheiro, Flávio. Gente que é besta, cara. Mas acho que é isso, né, Samuel? É, teve um Nope, né, o ano passado, já falando um sobre... Cara, o Nope é bem legal também. Muito bom, cara. Aí, nos videogames, eu gostava daquele... Eu, na verdade, não gostei tanto, assim, porque na época que lançou, eu não pude jogar com o Team Play 2, não é aquele Destroy All Humans, cara. Ah. Era legal, tem um remake que ficou muito bom, cara, um remake, mas tem uma porrada de jogo de alienígena aí, né? Então, FPS. XCOM, hoje em dia tem o XCOM, né, com Grace, né, claro que eu não jogo isso, nem fudendo. Vamos para pra finalizar de vez, vamos para a Rádio Speak Melon. Ah, agora eu quero ver, meu cara. Eu tenho três músicas, cara, que na verdade não tem muito a ver com... Na verdade tem a ver, mas não tanto... Se você vir com alguma música de futebol que não tem nada a ver, eu vou ficar muito bravo, cara. A música do Helicopters, cara, chama The In The Sign Of The Octopus, cara, que fala sobre sociedade secreta, conspiração, essas coisas. Uhum. Aí tem a... Aí não sei porquê, cara, que eu lembrei disso hoje, cara. Nem fui pesquisar nada, cara, mas eu lembro que quando eu era criança, a NASA pousou uma sonda em Marte E sabe, sei lá, por que aqui no Brasil isso culminou com o sucesso daquela música Ô, Coisinha Tão Bonitinha do É porque Pacho. O cara da NASA era brasileiro, eles precisavam de uma música pra acordar o drone lá, entendeu? Ah. Aí cada dia eles escolhiam uma música. Uma vez escolheram essa música aí. E uma outra... Ah, deixa só essas duas mesmo. Teve uma terceira, mas deixa quieto, nem lembro de nome agora. Sérgio, qual a sua música? É, a minha é da banda Fake, né? A Meets the Great Demons, né, cara? Uranus Infection, que parece ser uma... A letra da música parece ser, tipo, uma invasão alienígena, só que no final, tipo, os alienígenas... Não é que queriam dominar o planeta, né? Eles só queriam que o cara da banda lá apresentassem eles pra uma gravadora, tá ligado? Oh, tô vendo que você tem banda, sabe? Não dá pra assinar a gente, cara. É só uma zoeira com as bandas de metalcore, mas eu gosto do EP inteiro, cara. É, tem bastante música. Achei, né, que você escolheu uma música do UFO, do UFO. Então, eu ia entrar agora nesse negócio. É, tipo, já percebeu, Flávio, que a maioria das músicas sobre isso é chata pra caralho. Tem poucas músicas. Eu não sei se você viu, tem uma playlist, eu vou tentar colocar aqui. Tem uma playlist no Spotify. Tem bastante banda, assim, mas a maioria é ruim pra cacete, sabe, cara? É. Cara, uma coisa que eu fico bravo, não tem no Instagram, é a trilha sonora do Sinais. Nossa, a trilha sonora sobre todos os tempos, cara. E essa é uma das melhores. Foda, foda. Cara, vai tocar pra caramba nesse episódio, cara, mas se for. Pra escolher uma música, assim, cara, eu ia pegar uma música dessa trilha sonora, mas é. Já vai tocar no episódio inteiro mesmo, né, cara? Mas só pra lembrar, é uma das melhores trilhas que tem. O negócio fala de trilha sonora, que a única trilha sonora que eu sei tocar no piano é o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, porque são só cinco notas, né? É fácil, né, cara? Tocar com essas notas. Só cinco notas é facinho. Fábio, separou alguma música? Cara, eu separei algumas aqui, tava pensando qual que eu vou escolher, mas. Eu vou escolher uma chata aqui. O Sérgio falou de música chata, eu vou escolher uma música chata. Não tem música boa, é sério mesmo, é sério. Essa música aqui, eu, primeira vez que eu vi, inclusive ela é de 77, ó, em homenagem aí, ó. Ah. A Operação Prato. É. A primeira vez que eu ouvi, eu não fazia. Eu gostei da música e tal, mas eu não fazia a menor. Não ligava ela com ufologia, assim. E aí, na pesquisando, eu acabei chegando nela de novo. Falei, nossa! E eu achei interessante, que é Come Sail Away, do Styx. É uma do Styx. Legal. Eu conheço a banda. É uma música interessante, que ele fala de, ah, eu tô ali velejando no... Vamos velejar no mar, não sei o quê, com o barco. E aí, de repente, aparecem uns anjos, e de repente os anjos são ETs. Ah, eu achei bem interessante, assim, é bem legal. Então, eu vou escolher ela. Oh, antes de terminar, agora tem outra música desse mesmo EP que eu disse aí, do Amidst the Great Demons, que é outro tema que eu não quis falar nesse episódio, mas ele... O Jerry Along também faz uma música pra zoar. Aquele pessoal da Cientologia, né? Puta que pariu. A gente nem entrou nisso, né? A é... Uma maluquice do caralho, meu Deus. Maluquice, tipo... É o tema que a gente discutiu, mas no nível assim, maluco. Nível Tom Cruise, né, cara? Aliás, é um dos filmes que eu tô pra assistir. É O Mestre, né? Que é a história da Cientologia. Ah, tá. Eu pensei que você ia ver aquele filme com John Travolta, que é uma bosta, sobre a Bíblia deles. Cara. A batalha, a conquista, alguma coisa assim. Cara. Eu vi o documentário lá, o Gone Clear lá. Do Netflix? É. É verdade, esse filme é de 2003 ou 2004, A Conquista, A Reconquista, na verdade. Nossa, A Reconquista. Eu não sabia que era sobre cientologia, cara. É a Bíblia deles, aquele filme, cara. Sério? É sério, eu não tô zoando não, cara, eu não tô zoando. Tudo aqui, eles falam que vai acontecer, cara. Mas eu sei música... que o filme O Mestre, do Paul Thomas Anderson, é a história do L. Ron Hubbard, né, que foi um dos fundadores, né? Tô pra assistir esse filme, pra baixar. Essa música se chama Ride the Science, né? Que é literalmente isso aí, né, cara? Ó, a gente vai reescrever todas as... a história, né, cara? E a ciência. Porque a cientologia é bem isso daí. A cientologia é uma religião alienígena, né? Sim. totalmente baseada em, Eu sei que tem um negócio que eles, as pessoas que fundaram, eles assistiram toda a história da humanidade em um cinema com óculos 3D, uma maluquice dessa, assim. É, tipo, nossa, você que gosta de True Crime, você conhece o canal, não sei se você acompanha mais gringo ou brasileiro, você conhece o canal da Ler Até Amanhecer? Não, não conheço. Ela é de True Crime também, True Crime, ufologia, sobrenatural. Ela faz vídeos grandes, assim, e ela falou, tem um vídeo dela sobre a Cientologia, eu assisti. É que ganhou fama por causa do Tom Cruise, né, cara? É, por causa do nosso. Inclusive, vocês assistiram o documentário, vocês assistiram esse documentário? Não, mas quem assistiu Netflix, sai morrendo de medo. Sai assustado com o Tom Cruise, né? É, mano, e, tipo, tem uma história bizarra do Tom Cruise lá, que eles tentando arrumar uma esposa pro Tom Cruise, mano. É doideira, é doideira. Que muito mais bizarra é a história da mina do... aceita lá da mina do Smallville, mano. Ah, é, cara. Nossa, aquela é muito mais bizarra, mas enfim, aí... Aquele documentário da HBO, você viu todos os episódios disso daí, cara? Eu não assisti, nossa, não, ainda, cara. Tô pra ver. Esse é foda, cara. Isso pode assistir, cara. Nossa. Até a menina, cara, nesse documentário, você vai ver que a atriz que faz aquela Shim Skywalker não, cara. Ela faz a esposa do Owen no Star Wars, aí no episódio 3, sim, na série do Bill. Ela era desse culto, Flávio. Tá louco. Quase se fudeu, cara. É, teve uma que saiu, na hora que viu que o negócio tava ficando ruim, conseguiu cair fora. É. Ela faz a Tia Beru nova, tá ligado? No Star Wars. É, tá. Cara, só sendo xenofóbico mesmo, cara, Estados Unidos é um país que é fábrica de culto de maluco, assim. Puta, tem até como, cara? Tem um escritor, ele se relacionou com o ocultismo, com essas coisas, assim, ele escreveu um livro que os demônios que descem do norte, assim, é sobre essas religiões. Há uma que eu fiz parte por 27 anos, né? Aí, todos os falsos profetas dos Estados Unidos, surgiram nos Estados Unidos, né? Ellen White, Joseph Smith. E essas seitas malucas, David Koresh, Jim Jones, Estados Unidos, lógico que não. O que assusta não é o maluco em si, é as pessoas acreditarem no maluco. Também são maluco pessoas... sozinho, né? Arrasta um monte de gente, cara. Você fala, meu... Ah, esse aí vai ser o próximo tema, hein, cara? Religiões malucas e culto. Tem um podcast gringo que eu tenho dificuldade pra ouvir podcast gringo, assim. Uhum. É, em inglês, assim. O cérebro começa... Não consigo prestar tanta atenção, assim. Mas tem um que é só sobre isso. Só sobre... Acho que são duas meninas que fazem, que elas falam, tipo... Eu acho que isso é um culto. Alguma coisa assim parecida o nome em inglês. É que o culto, a palavra cult em inglês, que seria o que pra nós é seita, né? Aceito. Estados Unidos é fábrica de... Toda religião, tipo, basicamente é uma seita, né? Que a palavra significa... O UFOG é quase uma seita. É. O próprio Steven Greer tá falando... Meu Deus, as pessoas vão ficar malucas com isso. Você vai escutar e você vai atrás. Quem já acha isso de meditação? Meu Deus. Mas é isso, né? Vamos ficando por aqui. Um dia voltaremos. Talvez na soca. Eu acho que não. Mentira. Não, voltar a gente volta, Samuel, cara. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, cara. Sobre esse assunto, vamos ver aí. Esse assunto a gente volta, cara. Não sei, cara. Mas especial do... Como é que chama? De Halloween, a gente volta. Se a gente demorar muito, acho que o próximo vai ser o de Halloween. Mas se acontecer algo extraordinário no mundo da ufologia, a gente volta. Faz esse episódio news, aí. Porque cara. Não tinha história aí de que a NASA ia se pronunciar depois de um mês aí, não sei o quê. Mas aí vai ser aquele papinho, né, Flávio? Pode ser que tenha ou não tem. Sabe? É fazer que nem a história do Obama lá. Ah, os vídeos são reais. O vídeo é de mentira. Claro que o vídeo é real. É a frase perfeita pra encerrar esse podcast, Samuel. Pode encerrar aí, cara. Pode ser que existe ou não. É isso aí, a verdade está lá fora. Ou não. Ou não. Você queria o pior, então você terá o pior. Rádio Speak Melon. You are listening to Radio Speak Melon. Coisinha do pai. É. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro. Tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando. Digo mais uma vez. Graus, meia-noite e 30. Trânsito tranquilo na Avenida Ricardo Jafé. O diretor do documentário Momento de Contato, o caso Varginha, Jamie Foxx, apareceu no podcast brasileiro Paranormal Experience para oferecer $100,000 para quem tiver uma fita de vídeo com imagens da criatura. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma criatura é vista nos arredores da cidade de Springfield, no estado de... Relatos dizem que ouviram a criatura dizer que traz amor. Cidadãos juram quebrar suas pernas se ele voltar a aparecer. Continue ouvindo agora a Rádio Speak Melon. Hello? Who's there? Oh, please. Oh, it's just space zombies. We are not alone! things. What? I'm not good with trolls. Sure is, you ignorant slut. Dude, I'm sorry. Jeez, give me a break. Na madrugada. Yeah. Vietnam, dia Vietnã! Você está ouvindo a rádio Speak Melon. Assim termina a nossa história. Eu sou Leonardo Nimoy. Boa noite e continuem observando os seus... os céus.